porém incrivelmente interessantes, é só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Aedes Fávaro. Eu sou o Zé Constantino. Nós somos o Cê Não Sabe. Aí, Gu, já sabe, né? Se tentar matar o mosquito da dengue, acerta, porque se você errar, ele não esquece, não. Deu-me gibre. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Cê não sabe? Hora do banho, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Tá muito saidinho, hein? É, meus amigos, tá começando a edição do Estádio 97, na Energia 97. Muito saidinho pra um time que não é isso tudo. McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar sua fome. Cadê o tananantantan? Garoto, boa. E a Manco, sem dor de cabeça na obra. Use a Manco, a marca da inovação. A Manco, tá no ar o Estádio 97, senhores. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Como vai vocês? Quanto tá o Mano? Tá no 1 ou no 2? Deixa eu abrir os dois aqui. Mano. O canal do Mano aí. Abre, abre. Abra aí, aí o canal, ó, do Mano. Mano, tudo bem aí, Mano, gente? Boa tarde. Mano, que gosta, beleza, de passar papelão na TV, viu? Ai, ai, ai. Caramba, cantou o hino do Verdão mesmo, Mano? Nossa, que eu vi aí, espalhou tudo. O bagulho aí. O que aconteceu? 5x0, né? O que aconteceu? Mas você perdeu no videogame? Os 5x0. Aí tão, não, 5x0, cara. 5x0, ele tomou ontem. Não, pera, o Mano não perde de 5. Perdeu. Não. Eu nunca vi o Mano perder de alguém. Pô, mas pagando a aposta do videogame, Domênico Gato, mano. Domênico Gato. Faz parte do show, é isso, da TV, véio, gente. Vocês não entenderam? Tem esse fato também. Né, Mano? Mas quando você pega um cara que é pro player, tá certo? Que você não começa a convidar caras aí normais. Você pega um cara que joga de 10 a 12 horas por dia, velho. É outra pegada, né? O cara não tinha os 2 polegares, ô, Mano. Aonde, filhão? O cara chegou. Mas, outro dia peguei um maluco que é top 5 aqui do Rio de Janeiro também. Quem? Ontem é mais. Você perdeu até do Pikachu, velho, aquele cozido. Aí é pra não bater em convidado, né, irmão? Vou bater em maluco que tá visitando minha casa? Não dá. É, não é coisa. Domênico Gato, se você vier me visitar, eu vou te receber a pontapés ou com agrado? Eu tô entendendo. É, olha, assim, irmão. Você tem cumprimenta, razão, né? Você dá boa tarde, né? Ah, então partindo desse princípio, amanhã nós vamos bater de novo no Curica, porque nós, né, somos convidados, amanhã vamos jogar na casa dos caras, então vai ser que é de vocês, amanhã. O que é de vocês amanhã tá guardado. Vocês vão ver o presente. Ai, vocês já deram boa tarde pro Carilli. Seu Beto! Já deu boa tarde pro Carilli. Boa tarde, Carilli. Boa tarde, Carilli. Por favor, bem, boa tarde ao Carilli, senão fica chateado. Ô, Dodô. Fala. Em andamento. Opa, pera só um minuto. Andamento, então. Boa. 39 do segundo. 40 agora. 40 minutos, amistoso internacional. Sim, internacional. Né? Brasil 1. Gabriel Jesus, boa. Jesus não falha, né, Nelson? Não. Alemanha 0, faltando aí. Brasil! Faltando 5 minutinhos, vou narrar um pouquinho aqui. Vem na esquerda, vem. Jogando no meio para Paulinho, que sai jogando, tocou para Marcelo na esquerda, que tocou para Fernandinho. Fernandinho não tinha como sair, escapou, perdeu a bola, hein? Quem é aquele de verde ali? Klinsmann, Klinsmann. Klinsmann? Klinsmann! Klinsmann! Ia cruzar pro Bierhoff, né? Exato. É Klinsmann, velho. Ai, Deus amado. Quantos minutos de jogo, hein, seu Bentor? 41. Já tá quase acabando. 41. Você assistiu aí, ô, Mano? Gol de Gabriel Jesus. Tava vendo aqui. E aí, o que você achou? Mas, ô, Domênico, te falar, mano, o Gabriel Jesus aí, ele fez um gol de cabeça. cabeça que o goleiro acabou não segurando e caiu com a bola pra dentro do gol. Não foi frango, mas o Gabriel Jesus, ele perdeu outros dois gols, um no primeiro tempo, eu vi um, pouco antes dele, um pouco antes dele fazer o gol, ele perdeu um cara a cara com o goleiro também, que ele não soube se ele tocava, se ele chutava. Acabou chutando, chutou por cima. E agora há pouco aí também, no segundo tempo, um gol de cabeça, né? Aí sem goleiro, que o goleiro saiu catando borboleta lá e cabeceou. Aliás, a bola, mano, a linha de fundo. Não é o Norris, esse goleiro aí, tá louco, hein? Não, ele é o terceiro reserva. Mas é ruim, hein? Esse é ruim. É o terceiro reserva. Mas aí que tá, Motinha. O técnico da Alemanha, ele tá colocando os jogadores pra testar. Agora, Tite desfalca aqui Corinthians e São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Pra não colocar os caras. Os caras não jogam, Domênico Gato. É isso que eu não entendo. Vai lá ganhar ambiência da Copa do Mundo. Ambiência, gostei disso. Ambiência. Pô, tira Tez agora. Tira o Fagner do Corinthians, o Rodrigo Caio do São Paulo, que estão disputando a semifinal do Campeonato Paulista pra não aproveitar o cara. Quem ganhou mais ou perdeu mais? O São Paulo sem o Rodrigo Caio ou o Corinthians sem o Fagner? Corinthians, certeza. Eu também acho. Eu acho que pro São Paulo é mais fácil substituir o Rodrigo Caio. Não, é mais fácil não jogar com o Rodrigo Caio. É só pegar um síndico qualquer do Corinthians. Não, então foi bom. Foi bom pra vocês, o Marcão. Sim, Bruno Alves ali fez o arroz com feijão ali. O São Paulo, mano. Rodrigo Caio, ninguém sentiu falta. Daqui a pouco! Quantos tem hoje aqui, seu Bento? Fala de nós aí, seu Bento. Hoje estamos em... Hoje é nós seis aqui. Quem? Hoje é nós seis aqui. Nossa, o Regido tá quieto. O Regido nem deu boa tarde. Tá bem, seu Bento? Não, tô bem. Nós seis aonde? Como é que é? Eu não entendi. Hoje é nós seis, né? Seis. Seis? Tá aumentando, hein? Você tá bem, velho? Ô, Mota, você quer que eu fale? Eu vejo três. Seis, eu vejo três. Três eu vejo. Três eu vejo. E hoje mais de 34. Mil? Hoje é pra deitar o cabelo na renda. Se a gente aumentar quiser, a tristeza do estádio. Podia, né, inteirar pros caras descer a serra. Como é que é, o seu Bento? Porco Embu, mano? É, o Porco Embu ali, é Porco Embu, é nóis. Vamos a escalação do Parmeira. Vamos lá, seu Bento. Vamos lá. Quem? Vem ele, o Pantera Negra, Jailson. Jailson da massa. Boa, Jailson, é nóis. Ó, aí na direita. Representando muito. Na direita tem Pantera, a dúvida, hein? Pantera Negra. Hoje o Jailson tem que ser titular da seleção brasileira. Ah, meu Deus. Essa é a verdade. Mas pode deixar ele no Verdão que é melhor. Deixa ele no Verdão. Se futebol é momento, né, Domênico? Futebol é momento, ele o melhor goleiro do Brasil. Verdade. Do mundo, talvez. Quem era o RG? Nossa. Quem era o Pantera Negra? Nossa, não. Que nossa. Nossa. É só olhar. Fala aí. Nossa. Pantera Negra não era goleiro. Não era. Donizete. Ele era o quê? Era o Donizete, aquele do Botafogo? Não, fora não era o Donizete, esse? Tinha outro, né? Não, tinha o Aranha Negra. Aranha Negra era um goleiro. Pantera Negra, falando da década de 60. Vamos lá, olha só. Continue, seu Bento. Quem vem? Na direita, que é a dúvida. Marcos, vem o Marcos? Não. Ou o Marcos Rocha. Que não. Olha o cara torcendinho. Tá todo o chefe torcendinho. Se ele não jogar, vem o Tietê. Nossa, tá ótimo. Aí vem Antônio Carlos. Antônio Carlos, certo. Tá ótimo. Thiago Martins. Não, tá. Vai. Thiago Martins. Martins. Não, o Antônio Carlos tá bem. Não, você vai ficar dando moral pra ele. Thiago Martins, vai, vambora. É nós aí, vambora. Thiago Martins. Vambora. E quem mais? Vitor Luiz. Ah, aí tá jogando, hein? Tá. Agora começa o vareio, vai. Vamos lá. Aí não tem o que falar, ainda aí pra frente não tem o que falar, vai. Felipe Belo. Belo. Hoje é o melhor volante em atividade no Brasil. Me dá um remédio pro Domênico. Peraí, só um minuto. Quem é melhor que ele, então? Vamos lá. Só bater mesmo. É louco. Pera, quem é melhor que ele hoje? Primeiro volante, Jusilei, o Gabriel. Você tá brincando. Jusilei é melhor que o Felipe Melo. O Gabriel tá melhor que o Felipe Melo. E os números do Palmeiras provam isso pra vocês. Continua o negócio que eu dei um banho neles aqui. Vamos lá. Felipe Melo precisa bater mesmo. Você tá louco. Quantos pontos o Palmeiras tem na frente do segundo colocado no campeonato, amigo. Continua, vai. É o Cássio. Eu mando aqui, vai. De Bruyne Henrique. Jogando muito. E Lucas Lima. Calando vocês, hein? Bruno Henrique, calando melhor mesmo. Segundo volante em atividade no Brasil. Vai, vambora. Seu Bento, quem mais? Lucas Lima. Hoje é o melhor meia em atividade no Brasil. Me fala um meia que é melhor que ele hoje. Você tá brincando, mano. Vamos lá. Rodriguinho já vai mais que o Lucas Lima. Tá de brincadeira. O Rodriguinho já foi uma vez, por exemplo, pra seleção brasileira? Não, né? Já. Não foi. Como não? Não foi. foi, pô. Foi, tá não sabendo foi, legal, hein, Domenico? Não foi, não foi. Quando? Tá sabendo quando? Legal, quando? Hein, pô. Na última convocação ele foi. Ano passado, não. Esse nossa, ano. Nossa, que foi, vai ser pego. Segue o jogo, vamos lá, seu vento. Tá legal, tô ganhando tudo. Aí não dá, né? É fraco, hein? Tá jogando com o nome, hein? Qual o segundo nome? Tá jogando Keno deitando, né? Esse é só... o único que jogou bem. É de um rádio, é do... Só, ó. E o William Bigodeira. Fazendo gol pra cacete. Esse, o William Bigodeira. Esse tá jogando. Eu juro por Deus que eu pensei que o seu Bento, que era a seleção brasileira que você estava escalando nesse momento. Juro, juro que pensei que era. Juro, juro, juro. Não é o momento fanfarrão, chefe. É o momento Cracolândia. Interna ele. Pelo amor de Deus. É interna. Eu tô vendo interna. Isso aí, Domérico. O Palmeiras tem a vantagem do empate. Lembrando que vitória por um gol. Do Santos, leva... Agora vamos falar sério aí, o Palmeiras é... Agora vamos, sem brincadeira aqui, o Palmeiras treinou pênaltis, viu? Treinou pênaltis, medo. No caso da partida poderia... Medo. Tá com medo? Não, falando sério, mas tem que treinar, ué, tem que treinar, tem que treinar. Medinho não, mano, faz a parte de vocês que tá mal feita aí. Depois segura, segura. Mas como assim mal feita? Ganhou fora de casa. Tá treinando pênalti pra quê? Tá com medinho, irmão? Time grande ganha fora de casa, amigo. Tá com conversa, irmão. Vamos lá, segue. O Corinthians vai treinar pênalti, não. Ah, imagina, não. Vai. O Corinthians tem que dar graças a Deus de ganhar São Paulo de 1-0, filho. Vai perder no tempo normal, por isso que não vai treinar pênalti. Ah, vai perder no tempo normal. Já sabe que vai perder, então tá bom. Vamos agora passar o carro nesses Santos. Bambi. Let's go! O RG me disse uma coisa hoje que me deixou confiante. O quê? O RG falou o quê? O RG tá confiante, eu também tô. Estão de brincadeira. Santos. O que é isso? A música Santos, nova aí do Santos. Vamos aqui, tá escalado, hein, RG? Manda. Tá escalado aqui. Escalado? Vamos lá. Quer comparar? Vamos lá, você Vanderlei! Tá bem... Quer comparar? Vanderlei é o goleiro. Já tomou pau aí. Mesmo nível. Daniel Guedes. Boa. Hoje? Não dá, hein? Esse é bom, hein? Lucas Veríssimo. Também, boa. Muito melhor que o Antônio Carlos. David Braz. Muito melhor que o Antônio Martins. Não, você tá ligado. Ah, para, Domingo, você é muito fanático. É muito traíra, cara. Você tá louco? Não. A vinheta entrou na hora certa. Na hora certa, a vinheta. Antes, por que antes? Dodô. Muito melhor que Vitor Luiz. Você tá louco? Peraí. Questão de brincadeira. Tá exagerando. Não, pera, tá louco. A dupla de zaga do Santos, eu concordo que é melhor do Palmeiras. Mas as laterais, o Palmeiras é melhor. Não, o Dodô. E no gol, o Palmeiras é melhor também. Ah lá, o Mano falou tudo. Pronto. Acabou aqui a Celeste. É, acabou. 1-0. 1-0, seleção. Jesus. É isso aí. Brasil! Continuando aqui, vemos lá o meio-campo de Alisson. Vamos ver na Copa quando valer, né? Ah, exato, mano. Melhor primeiro volante do Brasil. Vem Renato. Aí já não vou falar nada. Fazer o quê? Aqui tá do... O Citadini machucou, cara. Agora... De novo. Agora ele aguenta o jogo inteiro? Mas tem o Vitor Bueno, né? Ó, aqui a dúvida, existe a possibilidade aí, Bento, também, então, ao invés do Renato aí, o técnico do Santos está estudando outras possibilidades, então, né? Não tem outras possibilidades, ou Bueno, né? É o Vitor Bueno. Tá bom, o Vitor Bueno de segundo volante? Não, o Vitor Bueno vai jogar mais adiantado. Jean Mota vem para segundo volante e o Vitor Bueno ou o Diogo Vitor. Acho legal. Tem que entrar, entendeu, Marcos? Ah, sim. Vitor Bueno tem que jogar, isso. Esse é bom. Mas olha, esse Diogo Vitor aí, Bento, no primeiro jogo, ele dá uma peidada na tanga, hein? É que é moleque também, mano. Cara, não, eu entendo, sentida, não dá pra execrar o cara. Oscila, mas ele sentiu o jogo. E aí, que mais? É bom de bola. E aí, vamos lá. Eduardo Sacha. Bom. Sacha. Preocupa aí, começa a tremer. Sacha. Você tá brincando, se eu tremer com o Sacha. Rodrigo. Você tá brincando? Rodrigo. E hoje tá chovendo, hein? Para. O RG desceu o pau direto aqui no Rodrigo. Agora virou craque pra vocês. Para. Pô, até outro dia falava Rodrigo, o RG virava cara. Agora hoje você acha que é o monstro. Tá de brincadeira. Mentira. Mentira, Domênico Gato. Não. Ele tá confundindo. Rodrigão, tá confundindo com o Rodrigão, né? Esse é o outro. Esse é o Rodrigão. Eu tô vendo faz tempo. Não, não é o Rodrigão. Aguarda, amanhã a gente conversa. Ah, ele tá no banco, Dodô. O Rodrigão tá no banco? E o Donizete também. Então confundi o Rodrigão com esse aí. E o Gabigol. Gabriel. devendo, né? Bom, é, a... perdendo o gol, vê o Jailson treme, né? Com relação... Ele é fã do abrindo Jailson. Compasso assim na frente dele. Com relação... O cara fala, não, o que eu faço? Como que eu abre, faço? Como que abre o compasso? Compasso. Abrindo assim, o cara fala, que? Onde eu vou bater? Não consigo, já foi. Nossa, não é só café isso aí que o Domênico tomou. Não é, não é. Não é possível, cara. É, hoje eu acho que não. Você vai ver, Marcão, Marcão, você vai ver hoje o que vai acontecer. Hoje. Ah, é? Hoje eu acho que teve alguma coisinha. Não, teve. Tá, vai ter sim. Vai ter à noite daqui a pouco. Ai! Fora das quatro linhas, a gente sabe que pode rolar o que quiser, falar o que quiser. O problema e o importante é lá dentro. Claro. E para a torcida do Santos, para o torcedor do Santos, para todos nós, ficou. O Santos deixou uma boa impressão no primeiro jogo. Sai com a desvantagem, sai perdendo o jogo, mas a atitude, a maneira como jogou, isso é que é importante. Então, segundo tempo. É. Lógico. Então volta para o segundo jogo, deixando uma expectativa e uma esperança. É jogo grande, né? Jogo de dois times que tem muita história, muita camisa. Isso é bobagem ficar discursando sobre isso ou querendo falar sobre isso. Quem sabe, quem conhece futebol, sabe muito bem e entende muito bem. Aliás, todos os times grandes de São Paulo, todo mundo sabe o peso que tem e o que é um clássico entre esses times. Então, o que ficou para a torcida do Santos é isso. A impressão de que vai ser de novo, de que seja de novo um baita jogo, um bom jogo, que a arbitragem colabore, que os jogadores colaborem, que o tempo colabore. E claro, Palmeiras entra mais uma vez e agora um pouquinho mais favorito, porque, claro, está entrando com a vantagem da vitória. Mas não acredito que será ou que levará na boa, né? Se sair vencedor. Tem que vender isso, caro, espero, né? Sim, espero que o Santos venda muito caro. Uma pena. Gostaria de ver o Santos começando com o que tem de melhor. O que tem de melhor hoje, que eu entendo, seria um time formado com o Vitor Bueno e com o Rodrigo. Poderia começar assim. Mas se o técnico que está lá e entende que talvez tenha que fazer isso para utilizar durante o decorrer do jogo as alterações necessárias, pelo menos que não faça com tanta demora, como vem fazendo. Porra, Jair, vamos acelerar o processo. E a novidade fora do campo é tomara que dê resultado, tomara que dê certo, porque o Santos precisa muito disso. O Flamengo está perdendo um executivo aí que está saindo do Flamengo e indo para o Santos para assumir o departamento de marketing, né? Então, o nome dele é o Marcelo Frazão. Certo. Então, boa sorte aí, o Marcelo Frazão, que consiga aí realmente, porra, arrumar esse departamento de marketing. Tá precisando, Santos, né? Que, porra, pelo amor de Deus, né, cara? E acho que matéria-prima, motivo, né? Sim. Não falta para você desenvolver um bom e um baita trabalho de marketing no Santos, né, velho? Então, boa sorte aí, vamos que vamos. E o Bruno? E Bruno Henrique? Bruno Henrique, chefe RG, cadê o Bruno Henrique, cara? Bruno Henrique teve um... Ele viajou já? Bruno Henrique teve um problema aí, ele perdeu o visto. Perdeu o passaporte. E aí tá dificultoso de providenciarem essa porra desse novo visto pro cara, velho. A da mulher dele já tá tudo ok e o dele não conseguem resolver. Ele falou que ele quer ouvir uma opinião de um gringo lá, de um médico americano, né, que é especialista. Para fazer mais uma Os médicos do Santos garantem que ele vai, não tem problema, ele vai poder jogar com aquela proteção durante um tempo. Mas seria interessante ver, né, ter a opinião, um diagnóstico de um especialista, né? Então tem que ir lá, tem que. Agora, se não sair a porra do visto, como é que faz? Não tem como. Ele tá treinando já. E o quanto faz falta o Bruno Henrique num jogo desse hoje, né, Chefe? O cara é uma... Joga muito. É o desafogo, cara. É jogo pro Santos jogar. Eu não acredito que o Santos vai sair desesperado pra frente, porque não é um placar elástico que precisa. E nem é do Santos. Nem é, não tem time, não tem meio campo pra isso. O Palmeiras tem meio campo muito. Mas o Santos vai ter que buscar o jogo. Não vai, mas o Palmeiras vai jogar e vai dar espaço pro Santos. Mas tem que fazer com inteligência, Domênico. O que a gente tá falando, o Bruno Henrique num jogo desse, cara, é uma flecha que a gente usaria muito bem, entendeu? Com certeza. Uma flecha. O Palmeiras sabe muito bem, e tem técnico que sabe muito bem, como é que vai ter que utilizar e fazer nesse jogo de hoje, né? Pô, tá com uma puta vantagem, né, meu? Não acho uma puta vantagem, acho uma vantagem. Uma bela vantagem. Mas um nível de jogo desse é uma baita vantagem. Né? Você sai com dois resultados a favor, né? Exatamente. Agora, você tem que jogar com vontade, de jeito que tem, né? Que a gente espera que jogue um clássico. É o mínimo, né? Os resultados a gente fazer. Ninguém garante, mas tem que garantir o futebol. Tem que fazer, tem que ter o comportamento que teve no primeiro jogo e com um pouco mais de sorte, entendeu? Exatamente. É isso. Tá certo, o sorte, sorte ou competência, né? Pra saber fazer o gol, né? Vou mandar um recado importante aqui, seu Bento, e a gente já vem com o Corinthians de São Paulo, tá bom? Olha, vou falar de, vou falar de busca-pé. Sabe aquele, olha, aquele sufoco na hora de você pesquisar preços? Sei. Pois é, com busca-pé isso não existe, não. Você acessa buscapé.com.br, digita o nome do produto que você quiser e vai descobrir os melhores preços em um clique. Olha que legal. Eu preciso comprar 3 malas. Tem lá, Dodô? Tem. Uau. Tem tudo de A a Z lá, viu, RG? Eu preciso comprar uma para as férias. Mala. Agora. Ah, você vai sair de férias, é verdade. Preciso comprar outra. Então acessa. Preciso comprar outra pro resort. Resort. E já quero deixar uma pro navio. Leva a lei. Mala, leva a lei. Então, RG, nada melhor do que acessar buscapé.com.br, viu? Você já digita lá o, por exemplo, mala. Aí vai vir lá os melhores preços num clique só, viu, RG? Boa. São milhares de lojas num só lugar para você comparar e economizar. E é, olha, no Buscapé, você ainda conta com o histórico de preços para garantir que a oferta é boa, viu? Assim você não perde tempo de site em site e compra com segurança, tá bom? Boa. Quer economizar em ofertas pela internet? Sim. Então acesse agora mesmo buscapé.com.br e dá um busca, meu amigo. Compare e economize. Aliás, se você entrar no ar aqui no 32847097 e dizendo assim, ó, goleada de ofertas é no Buscapé, Compare e Economize. Sim. Se você falar isso direitinho, você ganha uma caneca do Buscapé, hein? Qual, é legal, é legal. É assim, ó, goleada de ofertas é no Buscapé. Compare e economize. Oh. Fácil, né? Boa. Ganha na hora a caneca do Buscapé, viu? Boa. Então faz assim, acessa buscapé.com.br é e dá um Buscapé. Estádio 97 aqui pela Energia 97, que também vem em nome aqui... Opa, não é isso não, isso aqui. Bom, em nome também aqui de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon com os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Estádio 97 também, em nome de bateria zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Macro, no Macro todo mundo pode comprar, sim, Macro, seu melhor parceiro. Vamos lá, seu Bento. Corinthians! Ah, Coringão, vamos lá, Bento. Vamos lá, mano, hoje foi o dia do cara, ele fez treinamento hoje com 13 em campo, ele que tem... 13 jogadores. Mas já tá acostumado a jogar. Ele... Mudou a regra? É, não, ele tá treinando. 14 não sabe, já joga faz tempo. Ele não sabe se vai poder. Se fecha aí o Caissara, vai vender corrupto no, na Anchieta ali. Ele não sabe ainda. Volta se lá pode... pro Mangue lá, o prego. Ah, não. Vai bem. Nossa, que deitado, hein? Ele não sabe se pode contar ainda com o Rodriguinho, né? Que tá praticamente fora do jogo. Sim. Então tá vendo aí várias formações pro jogo de amanhã. O Corinthians tem que ser um pouco mais ofensivo. E agora à tarde, ele deu uma entrevista. Né? E ele mandou aquela que todo mundo fala, né? Segue o baile. Boa tarde. Ele mandou um segue o baile. É, falou que não teve intenção nenhuma de causar polêmica. Ah, né? Não. Né? Até ele fazer aquele alvoroço todo, seu Bento, ninguém tinha visto nada. Ó, falou aqui, ó, palavras dele. Falei com a minha assessoria e com a do clube. E me assustei. Ainda não tenho noção das coisas que eu falo, do que pode crescer. Tenho que aprender, mas minha essência eu não perco. Esse ano fui no vestiário do Lara, tive uma conversa legal. Amanhã farei isso de novo, avisou o Carilli. Ô Bento, bom, primeiro, com relação aí ao jogo, vou falar primeiro do jogo, depois eu falo dessa outra atitude dele. Tá. É, o Corinthians ele tem aí a expectativa de ter o Rodriguinho para a partida de amanhã, coisa que não é tarefa das mais fáceis. É um cara que está com desconforto muscular, foi constatada ali uma contratura. Mas eu acho que o Rodriguinho, se tiver a chance, mesmo que mínima, de entrar em campo, ele tem que jogar. É um cara importante. É, o cara, ele já deixou claro que não vai jogar com 3 volantes, como ele jogou no primeiro jogo, que foi, na minha opinião, um grave erro. Perdeu totalmente ali a criação do meio. Você tinha ali uma série de jogadores, por mais que o Maicon tenha uma qualidade também, para poder sair tocando a bola, uma coisa é você colocar esse jogador na parte defensiva para que ele saia dali com a bola dominada e crie uma jogada. Outra coisa é você achar que ele vai poder fazer alguma coisa em termos de criação lá na frente. Não conseguiu. Então o Corinthians ele tem aí algumas situações aí que ele precisa melhorar. Tem que brigar, repito aqui, não dá para jogar, na minha visão, Gabriel e Ralf. Os dois têm que brigar por uma posição. Sim. E aí o Carilli, que tem treinado a semana inteira, ele tem que saber quem é o melhor ali para poder ser titular. O outro volante tem que ser o Maicon. Aí você tem aí a possibilidade aí de ter o Matheus Vital, o Rodriguinho, o Clayson e o Emerson Sheik, seria o ideal. O Clayson já está confirmado para o jogo, o Rodriguinho ainda não, repito. E tem a possibilidade de entrar com o Sheik ou o Júnior Dutra. Eu espero que o Carille não cometa novamente esse erro de entrar com o Júnior Dutra. Se for para arriscar um cara ali na função de centroavante, eu colocaria o Sheik para fazer às vezes, mesmo não sendo um de origem. Eu colocaria o Luca para fazer às vezes ali, mesmo também não sendo um centroavante. Ou então daria uma chance aí para esse Matheus Matias. É um moleque que foi contratado, ele colocou o cara no último jogo no banco. Se levou pro banco, Bento, é porque tem condição de jogo. Claro. Tem condição de jogo. Então tem que parar de frescura, dar chance pro moleque. Esse daí falando que tá comendo a bola nos treinos, hein, mano? Então, dizem que ele treina bem. Então, qual que é o medo? Qual que é o receio? Põe em campo. Se não der certo, é mais um que não deu certo. É, todo grande jogador, ele espera uma possibilidade como essa de entrar num jogo desse e fazer história. Jogo grande, né, mano? É lógico, velho, é lógico. Você pega lá o Romarinho. O Romarinho, sempre que jogou com o Palmeiras, ele marcou gols aí ou foi decisivo. Se ele não marcou em alguma partida, ele deu passe, ele acabou com o jogo. Então, determinados jogadores, eles crescem em jogos assim. E é aí que o cara ganha o carinho da torcida. E é aí que ele ganha respeito. É aí que ele ganha moral. Põe o cara, velho, põe o cara. Pior que o Júnior Dutra, ele não é. Mesmo sendo raquítico, mesmo tendo um físico de um cara que veio da Somália. Não. Tem que pôr em campo, é verdade. Ah, é porque o cara precisa ficar mais forte. Que se dane. É Corinthians e Palmeiras, irmão. Agora é hora de sacrifício. Corinthians e São Paulo, né? Vamos se informar. É Corinthians e Palmeiras a final já. Ah, já final, tá pensando vocês não vão nem passar. Nossa, nossa senhora. Olha que mal, hein? Já tô chegando na final. Mas a situação é a seguinte. Existe a possibilidade também do Fagner jogar amanhã. O Fagner não. Então, Bento. Vai chegar tempo. O Fagner não atuou, assim como o Rodrigo Caio não atuou também. Então, são jogadores, cara, que podem estar, assim, sendo utilizados. O Fagner, ele vai voltar aí no começo da tarde. Possivelmente ele chega antes das 5h30 aqui em São Paulo. No caso, aí em São Paulo, já que eu tô no Rio. E o cara chegando às 5h30, por mais que digam, ah, mas tem o fuso horário, ah, mas o cara. Tá cansado é o cacete. Não dá, bacana, hein, o bagulho é o seguinte, mesmo. o maluco não veio a nado. O maluco, ele não virá pro Brasil classe, né, remando no stand-up. O maluco vem aí na executiva, ele vem na primeira classe. Então, havendo a possibilidade de entrar em campo, tem que jogar sim. Tem que jogar sim, agora é a hora do sacrifício. Agora é a hora do esforço. O São Paulo venceu o primeiro jogo, o Corinthians tem que devolver aí 1-0 ou uma diferença de um gol para levar pros pênaltis. Mas eu espero que o Corinthians amanhã tenha uma postura totalmente diferente e faça valer o fator campo e consiga uma boa vitória contra o São Paulo com 2 gols, para nem precisar dos pênaltis. Difícil, e o Corinthians, ele tem que entrar, mas tem que entrar sim, o São Paulo é um baita freguês. Vocês sabem que é. Aliás, mano, falando em tabu... Porque o retrospecto, o São Paulo é o único time grande que ainda não conseguiu vencer na Arena Corinthians. Então, e falando em tabu, já que você gosta de falar tanto, você sabia que o Corinthians nunca conseguiu reverter um revés do primeiro jogo contra o São Paulo? Em jogo mata-mata? É uma grande bobagem. Então, uma grande bobagem. Então vai pesquisar aí, seu trouxa. Você está falando uma grande bobagem. Então vai pesquisar aí. O tabu só interessa tá quando é pro lado deles, Marcão. Mas é verdade isso aí, né? É verdade. É mentira, é verdade. É verdade. Então vai se informar, mano. Primeiro que o São Paulo nunca conseguiu já ampliar uma vantagem no primeiro jogo. Ah, tá. Então vai procurar a história aí, filhão. A história pra você começou ontem? Se liga, irmão. Aonde, filhão? Verdade seletiva do mano aí. Então, eu repito, o Fagner, na minha avaliação, ele tem que entrar em campo sim, tem que fazer o sacrifício, agora é a hora de o guerreiro não escolher a guerra e participar da batalha. Vai descer do lado ali, né, mano? É lógico, mano. E dali não precisa nem... Ô, Bento, desceu em Guarulhos, se não quiser voltar pro Parque São Jorge, irmão, já continua na própria Trabalhadores, na Ayrton Senna, já tem a saidinha que cai ali em Itaquera, já vai direto pra Itaquera, descansa no vestiário, irmão. Tem a saidinha onde? Tem a saída pra Itaquera ali, pô. A saidinha é pra Itaquera ali na Ayrton Senna, que a região não tá ligada. A região não costuma. Jacupêssego virou à direita, chegou no estádio. Saidinha de Páscoa, né? Tá na cara, tá na cara. Então o negócio é o seguinte, cara. O time do Corinthians, eu acho que as informações que chegam aí é que o time do Corinthians tá com sangue no olho, os caras não engoliram aquela comemoração do Nenê. E eu espero que isso seja respondido dentro de campo, que não venha com aquela burrice de querer dar pontapé e perder algum jogador já no primeiro tempo por causa de atitudes cretinas. Quer zoar, quer comemorar o gol na frente do Banco de São Paulo, quer provocar depois, aí se o Corinthians avançar, provoca no telão, ok. Mas a resposta tem que ser dada dentro de campo e jogando bola. Não é com chiliquinho, não. Nossa, mas não por falar em chilique, isso, hein? Tá louco. É, e por falar em chilique, é a regia número 2. É. Essa atitude do Carilli, olha, eu não esperava que causasse essa repercussão. Uhum. Eu espero que o Carilli aprenda também, porque ele tá muito fresquinho, cara. Esse negócio de, olha, treinador, toque, toque, toque, toque. Olha a escalação do meu time. Tem aqui um biscoitinho amanteigado e um chazinho quente. Vai pro inferno, velho. Vai pro inferno. Clássico, velho. Tem que mastigar bife cru, Carilli. Você não tem que ficar com esse papinho aí. Ai, toma aqui a minha escalação. Ai, eu fiquei chateado porque você não me, não me cumprimentou. Ô, Carilli, você não tá na missa. Né, você não tá na missa que aí o padre fala paz de Cristo e todo mundo começa a se dar a mão, velho. Nossa. Clássico de futebol, principalmente aí quando envolve rivais aí da mesma cidade. Bacana, tem que parar com essa frescurinha. Ai, porque você vai ser bem tratado na minha casa, vou te levar um presente. Ah, porque com o Deportivo Lara eu fui lá bater um papo com o treinador. Bacana. Quer bater um papo, pega o WhatsApp e depois do jogo faz o que bem entender. Agora, durante o jogo, tem que estar falando que o cara te deu a mão, não te deu a mão. Tem que estar preocupado com seus jogadores. Tem que estar preocupado com o teu esquema tático. Tem que estar preocupado em escalar o Júnior Dutra. Então, eu espero que o time do Corinthians, Carilli, amanhã tenha uma postura totalmente diferente da que teve, principalmente no primeiro tempo, do jogo de domingo no Morumbi. Eu espero que amanhã o Corinthians consiga fazer aí um bom jogo e avance aí para a final do Campeonato Paulista junto com o Porto. Olha o barulho, olha o barulho da frigideira. Não, pelo contrário, não tô fritando não. É que eu acho que é bacana a gente poder falar aqui o português, claro. Tem que parar com essa frescura aí, velho. Olha, olha. Tá muito mimimi, mano. Põe mais óleo aí, põe mais óleo aí. Não, não tô fritando não. Eu gosto do Carilli, cara. Nossa, gosto muito do Carilli. Você é mó ignorante, mano. O cara quer ser educado aí, pai, você fica dando essas pedradas no cara. Mas essa história é meio hipócrita, nenhuma, né, Marcão? Vai, essa história de, eu não sabia a proporção que ia tomar. Eu tô completamente de acordo com o mano. Eu sou um fã do Carilli, sempre defendi o Carilli aqui junto com o Jair. Mas ele não pode. Ele tá começando uma história bonita, cara. Ele não pode jogar por terra. Pode ramelar. Pô, né? Criando mimimi, criando. Pô, para. Que é isso? É verdade. RG. Futebol pra homem, pô. E outra, RG, o Carilli que foi jogador. O Carilli, que já foi auxiliar técnico. O Carilli, que já tem aí como técnico aí treinador do Corinthians. Tudo bem, uma trajetória curta ainda, mas ele já conhece os bastidores do futebol. E ele já conhece a situação em si e como funcionam as coisas, cara. E tá começando a história dele, pô. Para. Se ele tiver, de fato, RG, tentado tirar o foco, que eu acho que é legítimo, de pegar e falar, porra, é uma equipe que eu escalei, que tinha alguns garotos, alguns deles aí sentiram o jogo. Eu vou dar uma declaração aqui, vou inventar qualquer bobagem aqui pra tirar o foco. Podia tudo tirar bem. De outra maneira, não criando, não criando uma outra puta celeuma. Não, mas o RG, se ele arrumou esse pretexto aí, por mais que tenha sido uma grande bobagem, mas se ele usou esse pretexto pra falar, vou criar uma confusão aqui pra tirar o foco em cima do time, eu acho louvável, eu acho legal. Agora, se ficar com esse papinho aí, ai, porque eu fiquei chateado mesmo, velho, se liga, né, mano? Vida que segue aí, Bento. Vamos aí. Ah, vamos ao tricolor. Boa! O time que tá com um pé na final. Manda, seu Bento. Vamos lá, o tricolor que deve ser o mesmo time, né? Deve ser o mesmo time que vai. Então, eu tava vendo até uma matéria que hoje o Trellis deu uma entrevista. Tá com confiança. Só o Trellis, tá com confiança. Ele tem rata com raça, pelo menos, né? Com certeza. Aquele gol contra o São Caetano. Ele gol contra o Trellis Lewandowski. Aquele gol contra o São Caetano deu um up, né? O cara ficou gigante, ficou monstrão. Né? Tá vendo como então, é que é? Então é isso aí. Carlito Trellis. Sai daí, sai louco. Carlito Tevez no engraxo chuteira de Trellis. Que é isso? A escalação deve ser a mesma do primeiro jogo, mas amanhã eu trago a verdadeira. Sim, porque o São Paulo ainda treina, né? E amanhã, sim, vai ser confirmado o time. Se bem que eu acho que o Aguirre ele não vai... antecipar a escalação do São Paulo não, viu? Cara, ele vai ficar chateado. Mesmo porque, chefe Benedetti, chateado. Eu acho que amanhã o São Paulo, cara, entra pra jogar no contra-ataque. E eu acho que você colocar três volantes no time, cara, por mais que você tenha mais posse de bola, mas você perde um pouco, porque eu, por exemplo, colocaria um cara aberto em cada ponta e seguraria o Trellis lá de centroavante pra você poder segurar a bola. Marcos Guilherme, quem mais? Ah, eu colocaria Lucas Fernandes, Marcos Guilherme e o Trellis na frente. Por quê? Eu digo o seguinte, Motinha, o São Paulo amanhã, cara, que não se acovarde, jogue de igual pra igual com o Corinthians, entendeu? Exato. E tenha personalidade pra jogar bola, porque assim, se você ficar chamando o Corinthians pra cima, você fecha seu time. Sufoco, né? E não mantém a posse de bola, Motinha, amanhã é um jogo que o São Paulo vai ter fundamentalmente que segurar a posse de bola. A partir do momento que você ficar rifando bola, dando bola pro Corinthians toda hora, você vai chamar os caras pra cima, irmão. E uma hora a bola entra, você entendeu? Os caras vêm pra cima, nós tá ligado como é que o Corinthians joga lá, com o apoio da torcida dos caras, e possivelmente o São Paulo vai sofrer pressão. Então, eu acho... é um cara, é um estudioso nesse sentido, né, Marcão? Porque diz que ele muda muito time, pensa sempre jogo a jogo, e eu acho que o princípio básico dele vai ser contra-ataque, né? Vai jogar com um time... Tem que ser. Vai marcando bastante, né? Tem que ser. E vai segurar... porque eu acho que os 30 primeiros minutos vai ser um inferno pro São Paulo lá dentro. Né? Precisamente que os caras vão abafar, vão pra achar um golzinho, achar um golzinho. É, também. Achar um gol ali pra eles é essencial. Os 30 primeiros minutos eu não digo, Motinha. Amanhã é um jogo que se o Morato, cara, tivesse em 100% de condições físicas, é um jogo pra esse moleque. Ele Morato. Corre demais, cara. Corre mesmo. Marca esse nome, RG. Marca esse nome, tá, é que esse moleque é bom. Machucado, né, ele tá, machucou, ficou um bom tempo parado no passado, aí, voltou nesse domingo. Esse aí não é daquela. Ô, Domênico, esse aí não é daquela música lá? Qual, RG? Qual? Moro onde não morato ninguém. Meu Deus, Vai embora, seu Bento. Tchau, seu Bento. Ô, Bento. Fica. Falou. Ô, Bento. Não, fica, não, seu Bento. Peraí, fica, o mano tá te chamando. Peraí. Eu só queria passar uma informação aqui, ó. Vamos lá. Pra quem? Pro seu Bento? Ainda não. Não, é bom pras pessoas aí que talvez tenham um pouco de dificuldade aí pra compreender números, inclusive buscar algumas coisas e não ficar vomitando bobagem. Vai vir, ai. Não, mas é evidente, né? Não, eu só vou citar alguns exemplos aqui, ó. Uma matéria do dia 16/4/2017, ó. Corinthians, 21 vitórias em 31 jogos de mata-mata contra o São Paulo. Com a vitória por 2-0 sobre o São Paulo hoje, no Morumbi, o Corinthians manteve a escrita de levar vantagem sobre o rival em jogos de mata-mata e também na casa do adversário. No 31º jogo entre os dois times válido por partidas de mata-mata, o Alvinegro alcançou a sua 21ª vitória. Em todos esses duelos decisivos, o Timão venceu 67,7% dos encontros contra apenas 16% do São Paulo, que ganhou 5 jogos. E o que tem a ver? 5 terminados empatados. Mas ele não falou isso. Ele não falou isso. Peraí. Ele falou que o Corinthians nunca conseguiu reverter... Não. Reverter o primeiro jogo. Quando o Corinthians perde o primeiro jogo... Acabei de citar aqui um exemplo. Não, mano, o primeiro jogo, 2-0. Deixa eu terminar. Calma, aqui, ó. Mata-matas aqui, só vou pegar um exemplo. Pega os mata-matas, ficar mais simples aqui, ó. Vai, mata-mata. É, eu vou pegar só um aqui, já que ele falou que não houve aí, o Domênico Gato. Reversão de placar. O campeonato, a final do Campeonato Paulista de 82, para não passar aqui o histórico completo, 82, o primeiro jogo foi 1-0 pro São Paulo, no dia 8 de dezembro. No dia 12 de dezembro, o Corinthians venceu por 3-1. Então já reverteu. Tá provado aqui que já falou uma grande bobagem desse jogo. Não vou falar, não lembra, vou falar o restante aqui dos confrontos. Mas é tabu, mano. Não quer dizer que deitou, nunca aconteceu. A questão não é tabu, nosso cego. Ele acabou de falar. Ele não falou que nunca aconteceu. É que é tabu. Falou sim, você tá prestando atenção no programa. Você Pai do céu, Mota, antes de mais nada, você precisa limpar o ouvido e não, você precisa ser educado. Você tá querendo defender uma situação. Não dá pra defender. O Marcão falou que o São Paulo jamais. Mas ele foi buscar coisa jamais reverteu. Eu falei tabu. Não, mas o Marcão. Eu não falei de você, seu Marcão. Ele tá falando do Marcão. Qual a parte do Marcão? Anta sim. E o mano agora vem com números de 82 aí. Não, mas 82, o cara foi buscar tabu de 82. A partir do momento que você falou de história, seu cretino. Mas beleza. Ô, mano, vamos falar aí mais. Não, e tem mais aqui, só não vou levantar pra não terminar de enterrar. Ô, mano, vai dar trabalho pra desenterrar depois. Ô, mano, a história é o seguinte, é que fala que um recente tabu, faz tempo que o Corinthians não consegue reverter uma derrota em casa, ou um primeiro jogo, e não consegue reverter lá. Só isso. Mas enfim, ô Motinha. Não entendi nada. O Corinthians não consegue reverter o quê? Mas quando que... Depois de ganhar recente, primeiro... Recente, que é recente? Ah, não sei, esse Domênico. Ano aqui é tabu. Ué, os tabus agora são tudo diferentes. Peraí. Faz cada tempo, jogo é um jogo. Ele falou, Você acabou de falar, o Corinthians quando ele perde a primeira, ele não consegue reverter em casa. O Corinthians acabou de perder a primeira pro Bragantino e reverteu agora na arena. Vamos pro São Paulo, mano. Não, mas não, enfim. Você acabou de falar de tabu, você falou... A história de São Paulo e Corinthians, consegue... Então fala. O tabu entre Corinthians e São Paulo. Com relação ao Corinthians e São Paulo, Mota, tá na cara que existe aí um tabu, entre aspas, aí, porque o São Paulo não chega mais. Qual foi de mais deixar Nossa senhora! Não, nos últimos anos aí o São Paulo tem pegado o Santos na semifinal e tem caído pro Santos, né? É verdade. Mas o Domênico Gato. Porque a partir do momento que o cara me manda uma dessa, ô Domênico, olha, porque nos últimos confrontos faz muito tempo, tem um tabu. Olha, mas tabu de quanto tempo? Faz quantos confrontos, Mota? Quantos confrontos aí nos últimos 10 anos aconteceu com o São Paulo? Me responda. O São Paulo, Mota, não chega em mata-mata. O São Paulo... Mas vai mudar, mudou. A gente vai chegar agora. Primeiro jogo. Mota, mas a questão não é essa. A questão é que se houvesse, por exemplo, vai, eu te daria razão, se tivesse nos últimos 10 anos acontecido, vai, 4 ou 5 confrontos em mata-mata, e por isso tivesse perdido todos. Não aconteceu isso. E o Domênico Gato, pra complementar as notícias do São Paulo, desculpa a jorrada nos dois, hein? Tá bom, mano. Ah, agora toma essa jorrada aí. Hoje é o 7º aniversário do gol sem em cima de quem, Domênico Gato? Em cima dos gambá. Então dá uma chupada aí. Aquilo ali foi o 99º, filho. Ah, foi. E aí, Domênico Gato? César, braço curto, não conta. Não importa. Chegou o cara, tá só amassado. Ele foi tomar banho. E ainda ontem, Domênico Gato... Alguém doa uma roupa pro Alê, por favor. E ainda ontem, o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou aí propostas de contrato com a Adidas aí até 2023. Com a Adidas? Com a Rede Globo de televisão. Com a Adidas. É, vai começar a partir de julho desse ano aqui, viu, o RG. Mas não foi com a Adidas, né? Não, com a Adidas. E tá, a expectativa é que o São Paulo ganhe 20 milhões, pelo menos, com a Adidas aí por ano, né? Mais royalties aí por vendas de camisa aí, bônus por objetivos conquistados pelo time e um adiantamento de 3 milhões de reais os alemães vão mandar pro São Paulo aí. Legal. Boa. Olha só, vamos continuar com o programa que eu vou falar de macro agora. Dá um recado de macro. Se você tem um comércio pequeno, um café, uma hamburgueria, ou se você quer economizar para sua casa e tá procurando um parceiro de verdade, o seu parceiro é o Macro. Boa. Macro tem tudo para ajudar você a fazer acontecer. Produtos de qualidade, grande variedade, preço baixo sempre. E não é só quem é comerciante que pode economizar no Macro. Toda a família brasileira pode comprar na quantidade que quiser. E não precisa de cadastro. É, e é sem burocracia, é só entrar e aproveitar as ofertas. Todos os sucos de uva integral com 50% de desconto na segunda unidade. Ofertas válidas até 27 de março. Vem aproveitar. Macro, o melhor parceiro do seu comércio e da sua família. Macro, é isso aí. Estádio 97 na Energia 97. Lembrando que hoje é só ouvintes virgens, aqueles ouvintes que jamais ligaram aqui na programação Energia 97. Ô, senhor Alê, tudo bem? Como é que você tá? Tô tranquilo, senhor Ale. Essa camisa tava onde, Ale? No bumbum da cobra. Ah, putz. Ó, eu vou falar uma coisa. Primeiro, é um prazer enorme falar com vocês. Olá. Principalmente com o Vinte. Olá, eu sou o Ale. É, eu cheguei um pouco atrasado. Tá chovendo? Tá chovendo pra caramba. Não, tava, né? Eu tava jogando um campeonato lá, Copa Desimpedidos. Que tá ruim? Você tava jogando? É, com youtubers, que agora eu sou um pouco agora youtubers. Agora você virou youtubers? E aí o que acontece é que... Você virou um youtuber. É, eu não fui no primeiro jogo que eu tava trabalhando lá no de placa, lá no Esporte Interativo. Certo. Nós ganhamos. Certo. Aí eu cheguei pro segundo jogo. Eu vi você hoje no de placa. Eu te mandei um abraço, você não viu? Eu vi, escutei. Boa, ah, garoto, o Dodô, esse maldito. Só não gostei do comentário, não. Mas do abraço, tudo bem. Eu falei que eu agradeci que o RG tava vendo a gente, que é um telespectador que não vai durar muito, mas que a gente tem que aproveitar enquanto tá aí. Nossa, que deitado, hein? Aí eu mandei um FDP pra ele. É. Aí eu joguei o segundo jogo, já empatamos, já não ganhamos. Sim. Só perdeu um gol que eu vi aqui, foi incrível. E o terceiro jogo, nós perdemos, fomos eliminados totalmente. Se eu perder um pênalti, ele será um... É um shootout. Um shootout. É do Sussari, já foi eliminado. Cara, hein? Aí vim correndo pra cá, mas já me arrependi, porque se não tem o chefinho, não valeu a viagem. Calma. Ah, não, você olha, não falou sério. Calma, o chefinho sabe. Pode ir embora, então. Não fica, fica tranquilo, não precisa nem vir. Se eu fosse você, eu esperava mais um pouco, porque se ele sabe que você tá aqui, ele vem correndo. Se não tem o chefe. Se quiser ir embora, olha aqui, ó. Se quiser ir embora, pode ir, senhor Alê. Não faz a menor falta, viu? Aí não, hein? Estádio 97, na Energia 97. Em nome... Ô, mano, vamos mandar um recado de York, mano. Opa, vamos mandar um recado pra gente poder pôr os ouvintes aqui. Opa, com certeza, então se liga, hein? Ó, você que quer uma baita dica, olha só, se liga, amigão! Vamos falar de coisa boa? Quem aí tá afim de ir pra Rússia, hein? Todo mundo quer, velho, ninguém quer vacilar, né? E se eu disser pra vocês que a IOC vai levar você e mais dois amigos pra acompanhar todos, eu disse todos os jogos do seu time? Ficou empolgado, né, cara? Eu tô falando da promoção Me Leva pra Rússia IOC. O vencedor vai poder chamar dois camaradas aí, dois parceiros, pra curtir uma baita trip, hein? Uma baita viagem lá na Rússia, vai ser demais. Já pensou você, seu pai, sua mãe, você, seu irmão e sua namorada? Imagina você, seu professor de matemática e seu professor de química, enfim, você vai escolher, tá bom? Para participar é muito fácil. É só você comprar os snacks da IOC, pode ser pipoca, amendoim, salgadinho, e depois você cadastra aquele cupom fiscal que você receberá no ato da compra. Vai ter que cadastrar aqui nesse site aqui. Anota, ó, se liga. ioc.com.br/me leva pra Rússia e fique torcendo. Só não esquece de guardar o cupom fiscal, hein, amigão? E para que você não se confunda, vou soletrar aqui como é que você pode escrever IOC. Y-O-K-I, tá bom? Além de poder assistir a todos os jogos do seu time lá na Rússia, porque todo mundo tá de olho, né? Tá todo mundo com o olhão arregalado, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Smart TVs de 60 polegadas toda semana e milhares de prêmios instantâneos também. É isso aí, amigão. Você pode ganhar vale compras online na mesma hora. Tá esperando o quê? Corre que a promoção só vai até o dia 19 de abril, tá bom? Passa lá no mercado mais próximo e garanta já os seus snacks e ok. Aí eu vou repetir o site aqui para que você não perca essa promoção, hein, cara? Não vacila, não. ioc.com.br/me leva pra Rússia. Verifique as condições e confira o regulamento completo, que tá tudo explicadinho lá no site também. Promoção Me Leva pra Rússia, IOC. Participe e viva o seu futebol. Promoção autorizada pela Caixa. Boa, mano. Domênico Gato. E olha só, antes, ô Marcão, só deixa eu apresentar aqui o estranho no ninho. É o Éder Forsan, 37 anos, analista de sistemas de Pirituba e torce pro Palmeiras. O Verdão. Foi o convidado porque ele foi o primeiro ouvinte a entrar no ar nesse ano de 2018. Tudo bem, Éder? Ele torce pra quem? Verdão, né? Então, ele torce pro campeão. Então você, campeão. Então você trouxe uma porção de torresminho, é isso? E aí, Éder? Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer de estar aqui. Olá. Eu ouço vocês todos os dias, há muito tempo. Tô até emocionado de estar aqui. É nóis, tamo junto. Ah, então já vamos dar uma emocionada a mais, porque eu preciso dar uma deitada nesse trouxa do mano de novo. Começar é o seguinte, o Domênico Gato, esse campeonato paulista ao qual ele se referiu, que o São Paulo ganhou o primeiro jogo, ele tá equivocado. Que o Corinthians ganhou os dois jogos. O primeiro jogo foi 1-0 pro Corinthians, o segundo foi 3-1. Então não teve reversão? Então. Eu não sei se ele não entendeu o que eu disse. Ou se ele pegou uma fonte seletiva. Na matéria que tá no site do UOL, bacana. Então você pega o Wikipedia aqui, ó. Wikipedia. Ah, aqui, o cara. Desculpa, filhão. O cara que se baseia em Wikipedia para falar aqui, a respeito de pesquisas, se enxerga. Wikipedia, qualquer idiota vai lá escrever. Não, pera aí. O Rodrigo Davenço mandou uma mensagem no Shootbox. Para participar, você acessa 97fm.com.br. É verdade, Shootbox. Você acessa 97fm.com.br, é o site. Ou aplicativo também, você pode participar pelo aplicativo. Aliás, o aplicativo tá bonito pra caramba, vale a pena. Baixar o aplicativo da Energia. Bom. E lá você vai já visualizar, acessando 97fm.com.br, você vai visualizar, vai lá, estádio 97 tal, e tem um íconezinho escrito ao vivo. Certo. Clicou no ao vivo, abre uma abinha do lado esquerdo da sua tela, onde você manda a mensagem. Sim. Foi o que fez o Rodrigo Davanço. Ele mandou aqui, ó, mano tá mentindo. Aí, ó. 1982, final do Campeonato Paulista... Corinthians, São Paulo, primeiro jogo, São Paulo 0, Corinthians 1. Foi o que eu falei. E depois Corinthians 3, São Paulo 1. Mano. Tá difícil o palé aí, mano? Pinocchião. Outro? Não. A informação mentira. Que tá pra mim. O Bruno Ricardo Nicoleto Mandi mandou um link aqui, ó. Pessoal, nesse link vemos que o Corinthians ganhou os dois jogos. Então, o tabu aí, existe mesmo. Vai, trouxa. Vai, trouxa. Ô, Domênico Gato, a partir do momento que o Corinthians ele tem um aproveitamento imenso contra o São Paulo em mata-mata. Você entendeu o que eu falei? Não vê que esse bagulho de tabu. Tá bom. Entendeu o que eu falei? O primeiro jogo o Marcão, então volta. Eu tô esperando o Domênico Gato. Um pedido de desculpa desse animal aí, mano. Vai. Porque é o seguinte: o que ele falou foi bem claro. Todas as vezes em mata-mata que o São Paulo saiu ganhando o primeiro jogo, o Corinthians não reverteu. Foi esse o contestamento. Eu acho que quem tem que lavar o ouvido não é o Mota, é o senhor, mano. Nossa, olha aí. Agora o próprio Mota. Não, tudo bem, tá tranquilo. Eu também te chamei de anta. Então tá. Eu também te amo, troca de amores. Ô Motinha, o São Paulo O São Paulo sim tenta quebrar um jejum, Domênico Gato, de 17 anos que não ganha do Corinthians. E o de vocês? Isso sim é jejum. Não, de nunca ter revertido. Isso sim é jejum. Mas essa de não reverter é um tabu. Então, Dodô, sabe o que é agora? Inventaram todo tipo de tabu. O tabu é o seguinte: São Paulo não ganha do Palmeiras na Casa Nova. Não ganha do Corinthians na Casa Nova. O Palmeiras não consegue ganhar do São Paulo no Morumbi. Corinthians e São Paulo, a última vez que São Paulo conseguiu eliminar o Corinthians foi em 2002. Então. Domênico Gato, cada um falando agora. Então, peraí, só um minuto, mano. Então tem dois tabus a serem quebrados hoje. Qualquer um que ganha quebra um tabu. Amanhã, no caso. Hoje não. Desculpa, na quarta. Por quê? O São Sim. Paulo tem aquele tabu de nunca, o Corinthians nunca ter revertido, e o Corinthians tem o tabu em cima dos almas de o quê? Não perder há quantos anos? 17 anos. O São Paulo não ganha mata-mata do Corinthians. Então amanhã, a não ser que aconteça, não, um empate, mas vale, né? Mas o Domenico não ganha na casa do Corinthians. Cada um puxa o tabu. O São Paulo pode quebrar dois tabus amanhã. Cada um puxa o tabu pro lado que lhe convém. É verdade. Bom, não é. Deixa o Éder falar. O Éder, tudo bem, Éder? Tudo bem. Tá nervoso, treino ninho? Um pouquinho, né? Mas com o tempo aí vou... E o jogo de hoje, Jair? Hoje é difícil. Quanto? Cinco? Não, acho que não. Vamos respeitar o RG. Dá uma segurada aí, chefe. Você falou que... Eu falei que vai ganhar. 10-0. Porra, cacete! Vamos respeitar. Pessoal, você falou em off pra mim. Mas é jogo difícil, é jogo difícil. Difícil. Ô, Domênico, e por falar em difícil aí, desculpa, Éder. A Espanha aqui, ó, 6-1 na Argentina. Nossa! 6-1? Com o Messi, mano. 6-1. Acabou já, mano? 6-1, cara. Com o Messi, mano. Tá, eu vou dar uma deitada aqui no Twitter. Que grotesco, hein? Portugal já jogou? Portugal já jogou ontem? Jogou ontem? Foi ontem? Aqui não é os gols da rodada, né? Que isso, respeito. Mas olha, essa resposta é porque você não sabe, é isso? É, exatamente. Vamos informar, né? É, pessoal, fica, vamos respeitar. O Messi não tá jogando, Domênico Gato, e já tá acabando aqui, tá nos 45 do segundo tempo. Nossa, já tá acabando. Vou dar uma deitada num trouxa. Não dá pra ser 7-1, não, né? Olha, cadê seu... O seu iPad. Não, ainda não tirei depois, porque eu queria que respeitassem o RG. Vamos respeitar, daí, por favor, vamos respeitar os mais mortos. Bom, ô Éder, você fica tranquilo. Você vai ficar me... Vamos participar do programa. Mas, gente, vocês não respeitam o cara que vem aqui de estranho. É brincadeira, vocês dois. Respeitem o Éder. Meu Deus, o cara tá aqui e demora pra vir pra participar. Quando fala, vem, Éder, os caras ficam falando em cima também, dele. Hein, Éder. Jesus amado. Você usa o seu bonezinho pra fazer fila. Não, mas também é o seguinte, hein? O cara que chega aqui e fala que o time dele vai ganhar de 10, tem que ficar quieto também. Não, acho que vai ser jogo difícil hoje. Vamos estragar vai estragar o fone aí, hein? 1-0 hoje já tá bom. Tá bom, velho. É mesmo, hein? Ótimo. O bem que ele falou mesmo, tem um cabeção de posto, né? Não, ele não é cabeçudo, mas ele vai na feira com o bonezinho dele. Qual é o seu apelido? Caixa d'água. É Pezão. Aí, mota, pezão. Por que será, mota? Ai, adoro. E é verdade. Bom, essa lenda. Senhores, vamos fazer o seguinte. Vamos tá sem comando, hein, doutor? Você tá sem comando, hein? Não pode usar relógio, você não tem pulso. Olha aqui, o comando existe, tanto existe que presta atenção isso aqui, ó. Aí, Ale, chega de encrenca, porque eu estou decretando este cartão amarelo pra você aqui, ó, viu? Tem comando, Ale? Amarelo? Perdão, senhor Domênico. O próximo é vermelhinho, fica 15 minutos sem falar. Esse juiz é fraquíssimo. Olha! Vou providenciar cartão pra uma pessoa. Vamos providenciar. Amanhã já tem providência. Se marcar, eu vou lá gravar agora isso aí. Agora só pra você que eu vou ser trouxa. Tá? Trouxa. É idiota. Pode ser também, pode ser. Ó, vamos pro telefone, vai. 32847097. Lembrando, ouvintes virgens. E lembrando outra coisa importante também. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo assim, ó, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. Dizendo bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa pro seu carro, ganha um kit das baterias zero quilômetro. Dizendo assim, ó, goleada de ofertas é no Busca Pé Compare Economize, ganha uma caneca do Busca Pé. Dizendo assim, Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, concorre na sexta-feira a um kit de ferramentas da Obra Max, que o RG tá louco pra ganhar um desse aí. Sim. E lembrando que todo mundo concorre, viu? Todo mundo que participar já no final do programa concorre a um boné do Estádio 97 Vista Aérea. Boa. E uma camiseta Estádio 97 Tent Beach, tá bom? Aí sim. Vamos lá pro primeiro ouvinte? Manda. 32847097. Olha o Amanco aí tocando, ó. Amanco. Bora, alô. Alô. Quem fala? Gabriel. Gabriel do quê? Gabriel Santana Coelho. E quantos anos, ô Gabriel? Eu tenho 30 anos. 30. 3.0, RG. Hoje. Não, eu prefiro. Quem você prefere? A lebre ao invés do coelho. Mas é. Sensacional. Negócio de coelho. Tô fora, velho. Quanto pra isso? Deu 10. Sacanagem. O puxador hoje é só 10. Você viu a nota que eu dei pro seu comentário hoje? Mais manjada que essa, eu consigo. Mais manjada. manjada que manjado ele o Ale falou. Manja também. É, o Ale dá uma manjada. Você dá manjada? Já dei hoje, não, já falei. Qual que é o bairro que você mora? Domênico, por falar em manjada, me lembrou a sobremesa lá, manjar, que é ruim pra diabo. Ah, manjar de coco é ruim? É bom. Manjar é uma porcaria. Bom é pudim, velho. Ah, mano, manjar de coco é bom. Os dois são bons. Faz questão nem de um nem do outro. Os dois são bons. Pudim é da hora, sabe? Ah, com aquele caramelo em cima assim, ó, manjar de coco. Tanto doce melhor. Que doce você acha melhor, Domênico? Os dois são bons. Ah, tem vários melhores que esses aí. Você gosta de quindim? Quindim é muito bom. Quindim é melhor. É melhor. Brigadeiro. Do que pudim, mano? Melhor. E beijinho. Não, torta holandesa é legal. E beijinho, beijinho. Eu gosto de petit gâteau é legal. Baba de moça. Baba de moça? Aquela, sabe? Ah, é babeca. Baba de moça, boa. Teta de nega é legal. Língua de sogra. Língua de sogra é uma delícia. Não é boa? Ó, creme brulê. Teve uma vez que eu peguei um creme catalã. Crema catalã. Qual que é o bunda? Ai, qual que é a bunda de sogra? Bunda de sogra? Não, bunda de sogra. Língua de sogra. Não tem bunda de sogra. Bunda de sogra. Nada, deve ser horrível. Ó, Gabriel, qual que é o bairro que você mora? Bunda de sogra. Eu moro na Barra Funda. Barra Funda. E o time? O time é o Tricolor Paulista. Ah! Gabriel, se você fosse o Aguirre, cara, você manteria a escalação que o São Paulo jogou no domingo ou você trocaria a escalação para enfrentar o Corinthians amanhã? Cara, eu acho que eu trocaria uma peça. É, apesar do Lisieiro ter ido muito bem pela esquerda ali, eu colocaria o Lucas Fernandes para ganhar mais velocidade no contra-ataque. Concordo plenamente com você, Gabriel. Mesmo porque, cara, apesar do Petros não estar jogando tão bem, cara, eu acho que amanhã é um jogo para jogador mais experiente, cara. Sim. Apesar do Lisieiro leque na fogueira, né? Claro. Exatamente. Além disso, você deixa um jogador ali que você já sabe qual é da qualidade dele, que é o Lisieiro, no banco para uma eventual necessidade no decorrer do jogo, né? Com certeza, cara. É, ele é mais pro final do segundo tempo, assim, do meio segundo tempo pra frente, eu acho. Exatamente, que aí fica melhor. O moleque tem um gás bom, consegue... No terceiro tempo você quer, criada. Então? Não, do segundo tempo pra frente é embaçado. Você é burro, né, Mota? Tá burro. Não, você não vai começar a pegar no pé do Motinha agora não, Eli. Hoje não. Tava tão hoje não, hein? Você, aqui, você cortou o cabelo com alicate? É, igual o seu, o meu é melhor, né, velho? Desculpa, igual não vamos falar seu, de cabelo, né? Melhor? Vamos falar de cabelo aqui não, né? É, melhor não, né? Nossa, chupa, Dudu. Vamos pôr o Gabriel no papo aí. Você acha que a chegada do Aguirre agora no São Paulo, Gabriel, você acha que mudou bastante já com relação ao time que o Dorival vinha jogando aí, em termos de personalidade também, ou você acha que tá a mesma coisa ainda? Ah, personalidade com certeza, né? Dá pra ver nitidamente uma entrega bem maior do time em campo. É, antes do começo do trabalho do Aguirre aí, quando ele foi contratado, eu tinha uma impressão que o São Paulo tava contratando um técnico só para ser, talvez, ali um testa de ferro do Jardine, para, em caso de insucesso do trabalho dele... Não queimar o Jardine. Mudar o Jardine e, sim, um testa de ferro. Mas por esse início aí, cara, a personalidade que ele conseguiu dar no time, eu tô revendo esse meu entendimento das coisas e acho que o Aguirre vai conseguir fazer um bom trabalho no São Paulo, sim. Eu confesso que eu fiquei meio reticente naquele primeiro jogo contra o São Caetano. Ele escalou Cueva, Diego Souza e Nenê, todo mundo junto. Né? O time do Dorival. Exatamente, era um trabalho que já não vinha dando certo na mão do Dorival e ele insistiu naquilo. Eu falei, mano, você quer ver que vai ser 6 por meia dúzia, cara? Mas, ali foi triste mesmo. Né? Mas acho que ali ele quis, né, dar aquela moral pros medalhões e tal, e não arrumar confusão logo de cara. Só que eu acho, né, que ele deveria ter feito isso. Por exemplo, o São Paulo pegou um jogo que foi o CRB lá pela Copa do Brasil e pegou o Red Bull depois pelo Campeonato Paulista, no qual o São Paulo já estava classificado. Eu acho que se ele quisesse dar moral pros caras, tinha que ter feito isso contra o Red Bull. Você não vai fazer isso contra o São Caetano, porque acontece o que aconteceu. E depois eu vou te falar, cara, no segundo jogo o São Paulo se classificou muito em função daquele gol que o Paes, goleiro do São Caetano, entregou pro São Paulo. É, a sorte tá do nosso lado, Marcos. Sorte de campeão. Porque 20 minutos do segundo tempo, se o goleiro não dá aquela falha, o São Paulo começa a errar passe, começa a tocar a bola pra trás, a torcida já começa a pegar no pé e dali pra frente eu não sei o que aconteceria. Então, cara, eu acho que seria... Se ele quisesse fazer testes, acho que ele deveria ter feito contra o Red Bull. É sorte campeão, Marcão. Sorte campeão. Calma, Mota. É sorte campeão. Acontece essas coisas. É verdade, velho. Manda, Gabriel. Nem lembra. Faz tanto tempo que você nem lembra como é sorte campeão. Ué, mas uma hora volta, né, velho? Ah, não sei. Naquele gol do Paes ali, pelo futebol que o São Paulo estava apresentando no jogo, eu acredito que se não fosse daquela forma, seria de outra forma. Eu acho que o São Paulo ia conseguir aquele resultado de um jeito ou de outro pelo futebol apresentado no jogo. Mas nesse gol aí também, em que pede a falha aí do goleiro, é legal destacar também a vontade do nosso centroavante, né? Eu acredito que fosse qualquer um outro ali. Não, o Diego Souza tá chegando agora, né, no Paes. tá chegando agora. Fala assim do Didi. Mas isso também é muito do treinador, né, Marcão? Eu acho que é mais do jogador, viu, Marcão? Ah, Marcão, mas dele, eu nunca tinha visto o Trellis assim, não, viu? Eu acho que ele teve uma mudança de comportamento. Tem muito a ver com o treinador, eu acho. Porque o cara chega e fala com ele, tem uma conversa. O cara fala, ó, meu estilo é esse, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. E eu acho que o São Paulo tava muito perdido com o Dorival. Por esses mudou jogos. A atitude muito, muito. Por esses jogos dentro aí de que campo, eu... você vê outro São Paulo. É. A atitude dos jogadores. Não fala isso que meu irmão vai chorar. Ele tá com saudade, mano. Ele não, agora... o Dorival Júnior é um cara do bem, cara. Mas assim, é inegável que o São Paulo não teve evolução nenhuma. Não teve evolução nenhuma aí com o Dorival Júnior, cara. É, eu nossa, sei que... Não. Que traidora! É, você vê como é que é. Mas é o que eu falo, ingrata. Amor novo. O Gabriel, ele é um caramba, cara que acompanha hein. O programa aí. No ano passado, quando o Dorival Júnior chegou, eu falei, a gente não pode acreditar pro Dorival Júnior aí. Vá pro inferno vocês. Eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança pro Dorival, mostrar nesse ano de 2018, pra ele ter uma continuidade, cara. No ano passado ele pegou o trabalho que não era dele, entendeu? Ele chegou numa... fogueira lascada, São Paulo em zona de rebaixamento, time remontado no meio do campeonato. Então eu achava que merecia um voto de confiança, mas assim, cara, a gente tem que acreditar esse voto de confiança a resultado também, e o São Paulo não vinha tendo. Então eu fui totalmente a favor também a saída do Dorival. A partir do momento que você não tem resultado, eu acho que você tem que trocar sim. Você pediu a cabeça do Dorival, que eu sei. Não, você senhor. É uma bandida, Marcão. Pediu sim. Ale, não, senhor. Ale e ouvinte, vou fazer uma pergunta. Se o São Paulo é ouvinte... É a inflamação no ovo. O Tite. O que é isso? O quê? Você acha que se o São Paulo, por exemplo, cair amanhã pro Corinthians, o São Paulo conseguiu reverter uma situação no sentido que ia ser bem pior o ano, o começo do ano do São Paulo, ter chego até aqui no Campeonato Paulista? Eu acho que depende da forma que o São Paulo cair, né? Se for jogando ali de igual para igual, repetindo o nível de atuação do primeiro jogo, mas aí o Corinthians jogando mais e conseguindo resultado, eu acho que o São Paulino sai com um sentimento aí de um pouco mais de confiança. Agora, se o jogo for um totó pro Corinthians, aí volta tudo a estaca zero. Mas assim, hoje eu fico com a impressão, pelo menos meus 25% tricolor estão mais confiantes, sabe? Estão achando que a perspectiva é outra depois do jogo contra o Corinthians. Ale, eu concordo com você. Eu acho que parte disso é justamente pela mudança de postura da equipe em campo, né? E voltando um pouquinho aí sobre o que o Marcão falou, Marcão, apesar de assim, acreditar que 50% da ineficiência do São Paulo era culpa do Dorival, eu defendi a permanência dele. Isso porque, cara, é inadmissível o time fazer o clube, né? Fazer um planejamento aí para toda a temporada e desistir desse planejamento em fevereiro, março. Mudar, né? A gente vendo no clube de São Paulo aí há muitos anos essa culpa de mau planejamento recaindo sempre sobre o técnico. Eu sou daquela filosofia que se você continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, apesar dessa melhora aí momentânea do São Paulo, se a gente não conseguir resolver o problema lá de cima, eu não vejo chance de do São Paulo sair dessa estagnação que tem aí, de não conseguir disputar campeonato com chance de título, enfim, voltar à grandeza que o São Paulo sempre teve. Passa muito por uma mudança da diretoria, não de treinador. Não, eu concordo com você, Gabriel, mas o que acontece, cara? O São Paulo, depois daquela sequência lá que o São Paulo pegou o Ituano e Itu, e depois pegou a Ferroviária em casa, cara, nesses dois jogos, mano, eu falei, fazendo uma projeção não tão otimista, eu espero que o São Paulo faça pelo menos 4 pontos, cara. O São Paulo conseguiu fazer um. Aí, por isso que eu te digo, cara, o Dorival Júnior, mano, eu acho que ele tem um grave problema, ele é refém de um esquema de jogo. Você não tem que ficar refém de esquema de jogo, você tem que depender dos atletas que você tem pra poder usar esse esquema de jogo. O Dorival, ele gosta bastante de usar esse 4-2-3-1. Só que o que acontece? Essa linha de 3 aqui antes do centroavante, você tem que abrir um jogador pela lateral, dois no caso. Um seria, por exemplo, o Marcos Guilherme, ok. Mas aí ele teria que ou centralizar o Nenê ou centralizar o Cueva. E um desses dois que não jogaria centralizado, teria que abrir ele pelo lado. E jogadores como Cueva e Nenê não tem característica de velocidade. E o Dorival, ele não abria a mão, cara, desse esquema de jogo. Por isso que o São Paulo não via rendendo também. Ele não mudava, velho. Por isso que eu falo. Ele não tinha jogador pro esquema que ele gosta. Então, é exato. Eu era teria usado 4-4-2, o 4-4-2 tradicional. 4-4-2. Gabriel. Era nítido que ele não conseguia extrair o melhor de cada jogador, né? Então, por isso que eu falo. Eu fui a favor da, né, da demissão do Dorival Júnior em função disso, cara. Esses dois jogos aí contra o Ituano e Ferroviária, aí é inadmissível o São Paulo fazer um ponto só. Mesmo porque também não vinha ganhando clássico nenhum, né, cara? E você é medindo força contra os grandes, cara, você fala, bom, tudo bem, tá um nível atrás de Corinthians, São Paulo, de Corinthians, Santos e Palmeiras, mas assim, você não pode pegar Ituano e Ferroviária e passar sufoco. Nossa, ouvindo isso, juro por Deus, o RG, eu acho que o Marcão podia trabalhar lá no cabaré lá da novela das nove. Ah, que safada traidora, mas cara. Imagina. A veinha ia acabar com ele. Nossa. Ah, sim, a veinha. Não adianta ficar dando murro na ponta de faca, mano, Oliveira. Mano, quantas vezes assim, a gente ouviu essa... É incrível, né? Marcão, você tá certo. Essa vida, boa, né? É ou não é? Você é um cara, né? Falando que o Dorival era isso, que o Dorival... Ei, ô, mano. Te brigou com a gente. Verdade. Brigou, saiu. Na mão. Pra você mudar de opinião, você também tem que ser muito cansou macho. Cansou de rasgar a roupa, ficando bravo. Ai, meu Deus. É o vida louca. Mano. Não, mas não é nem questão de estar errado, chefe. Porque assim, eu cobrava uma continuidade. Errado, eu cobrava uma continuidade porque eu acho que ninguém consegue mostrar trampo de um dia pro outro. Então, tipo, Dorival. Falar. Dorival, ano passado, ele conseguiu recuperar. A Tammy Gretti começou assim. Depois ela foi mudando. E agora já viu, né, Rigi? Ah, mudou muito. Falando nisso. Agora, cuidado, hein, Marcão. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esses elogios, Marcão, todos pro Aguirre, cara. Não, mas eu não tô elogiando, não, viu, RG? Tô bastante cauteloso. Tô bastante reticente. Quem tá elogiando é o Mota, que não entende nada. Então, tudo bem, não. Qualquer um eu elogio, inclusive. Gabriel! Oi! Resultado do jogo de amanhã, cara. 2-1 São Paulo. Boa, moleque. Quer mandar abraço pra alguém? Na casa dos caras? Na casa dos caras, irmão. Nem ele acredita nisso. Eu quero mandar um abraço aí pra toda a galera do Central Parque Lapa, lugar onde eu nasci em São Paulo. Boa. Mandar um abraço pra todos vocês do programa aí, que eu acompanho acho que desde 2008, 2009, por aí. E antes, cara, por que você não tava acompanhando? Eu não gostava, cara, da gente, boa pergunta, não, viu? Boa pergunta. Mas o importante é que de lá pra cá, acho que eu perco esse programa, já tem um tá rádio, ótimo, né? Já é uma ótimo, boa situação essa. Então, valeu, bom, Gabriel. Velho, obrigado aí, viu? Vocês são fera, obrigado aí. Tamo junto, irmão. Boa. Valeu, Biel. Um abraço. Abraço, falou. Tchau. Um abraço. Valeu. Estádio 97, na Energia 97, uma dar um recado importante aqui, senhores. Presta atenção nessa dica que é top, hein? Manda. Agora eu vou falar com você sobre a bateria zero quilômetro. Uma distribuidora de baterias especializadas, onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo quanto também no atacado, hein? Precisa de bateria pro carro? Sim. Tem lá. Boa. De caminhão? Sim. Também tem. De moto? Sim. Também tem. Tem até para no break, viu? Boa. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos lá. Boa. E olha só que legal, você pode ligar para eles e agendar a troca da sua bateria em casa, no seu trabalho, aonde você estiver, sem correr risco de ficar parado na rua, hein? O atendimento é diferenciado mesmo. Boa. Funcionários próprios vão até você e resolvem o seu problema. Ligue lá e agenda. Anota aí, ó. Telefone é o 3197-0266. 3197-0266. Ou você pode acessar o site www.bateriazerokilometro.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 dizendo assim, ó, bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, ganha na hora um kit muito especial das baterias zero quilômetro, hein? Boa. E toda sexta-feira o ouvinte que falar aí o merchan, além de levar o kit, concorre também ao final do programa um kit churrasco que é sensacional, hein? Aí sim, bateria zero quilômetro, meus amigos. Estádio 97, na Energia 97, também em nome de Macro. No Macro, todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Deixa eu ver aqui, já tem mensagens que chegaram aqui? Ô, Dodô. No Chutebox, fala aí. Você viu que ontem o Fábio Braza veio aqui como convidado especial e deitou os cabelos, foi bem pra caramba, né? Demais, hein? Aí, ele fez uma rima citando talvez a maior atriz do... A Imperator. Imperador. Eu coloquei lá no meu Insta. Maior e ela colocou no Insta dela. É, uma moral, hein? Agradecendo e tudo. Ela tava ligada? Ela tava ligada. Ai, tá vendo? E aí, já voltou de Miami? Voltou. Ah. Quer dizer, não sei, por favor. Já voltou, olha. E aí o que acontece? Ela falou, não pra mim, falou pro chefe. Pro universo. E falou o seguinte, que depois que ela veio aqui, que você falou aquelas palavras bonitas, gente, que ela tem feito muito mais palestras. Tá vendo? São palestras nuas, mas palestras. Mas tá perdendo dinheiro de bobeira, porque ela tem tudo pra fazer grandes palestras. Né, RG? Enorme. Imagina. É verdade. Ah, é verdade. Sensacional, Márcia. Um beijo pra ela. Nossa, total. Eu também. Olha aqui, ó. Lógico. Chegaram as mensagens aqui, senhores, pelo nosso chutebox. O Marcelo Bruno Ribeiro Júnior mandou aqui. Galera, de acordo com o site da Folha, a última vez que o São Paulo ganhou do Corinthians em um campeonato paulista foi em 2000. E depois foi campeão em cima do Santos. E a última vez que o Timão tinha perdido em um mata-mata para o São Paulo foi em 2002 na Copa do Brasil. Quem mais mandou? Henrique Chaves. Dodô, ambos estão errados. Ah, Marcão e Mano. O Corinthians já reverteu sim, foi em 1938. Nossa, tá, tá perto, né? Tá bem, tá perto, hein? Não, mas peraí. Mas se reverteu. Era DJ, mas pera, é história. Pera mas é história, amigo. Era um pouco, mas. Né? História é história. Se reverteu, mas reverteu. Vamos procurar se informar aqui se é isso mesmo. Às vezes o cara mandou aqui por mandar, né? Também. Os caras vai saber. Já tem especialista. Falei que ia render. Tem que procurar na Barça isso aí, né? Jonas Cruz, Dodô manda um chupa para o Mano e pede para ele engolir o choro e parar de falar groselha. Jonas Tricolor. Inferno. Seu comentarista Milani só fala groselha. Wellington Freitas Filho. Mano é o mais coerente do estádio. Nossa. Obrigado, obrigado. É assinado o Rafael Willian. Aqui. Já foi esse aqui também. Sérgio Andrade Guena. Tô em Angola aproveitando aí pra mandar um chupa, mano. Boa, mano. Ora, um chupa, mano, da inferno. Angola. Aí, o negão mandou pra você, mano. Vai pro inferno você e a galinha da Angola. Ah, como é que era o nome do seu filho mesmo lá? É o Guimba. Ah, é o Guimba. Eu tenho filhos. Tem um lá. Rodrigo Davanço. Davanço? Senhor Maurício se equivocou mesmo. Estou esperando um pedido formal de desculpa. É verdade. Olha o link aqui, mano. Ele mandou um link aqui. Não, então ele tá equivocado, porque no ano de 38 aí que eu acabei de mandar aí, tem uma reviravolta aí. Deixa eu ver o que tem nesse link. Eu vou abrir esse link. Já teria resolvido. É chato, hein? Sombra, tá, vou abrir o link, deixa eu ver o que é esse link também. Aqui, deixa eu ver. Tá ouvindo, viu? Corinthians, 21 vitórias em 31 jogos de mata-mata contra o São Paulo. Aí vem o link aqui. Nossa, tem todos os mata-matas, hein? Nossa. Deixa eu ver lá o de 30 que ele falou, deixa eu ver. Não, nem tem isso aí. É, não, tem sim, tem sim, tem sim. Cadê? Põe aí. 1938, Campeonato Paulista. Ele falou 32. Corinthians 1, São Paulo 1. 38. Então pronto, já tá errado. Tá errado, só tem. Não, peraí. Só teve um jogo aqui. Volta lá, é 38 mesmo? Eu não sei. É 38. Última rodada com os dois times com chance de título. Colocou aqui, ó. Confronto decisivo em pontos corridos, última rodada com um dos dois times com chance de título. 38, Campeonato Paulista, Corinthians. 23/4 de 39, Campeonato Paulista, 38. Mas, ô Domenico, precisa voltar porque eu não tenho certeza se o ouvinte falou a respeito de 38. Eu não sei se ele for 38, 32 ou qualquer outro ano de 30 e pouco que ele tenha dito. Aí precisava voltar no e-mail dele lá pra. Bom, mas pra olha, tem uma porrada de finais aqui, então tem que chato. Fazer. Bom, deixa eu fazer pra lá, vai. Mas chato. É melhor deixar pra lá. Já deitamos no mano mesmo, já é. Aonde? Falou bobagem. Já pediu desculpa também. Não pediu, tô esperando ainda. Não pediu desculpa? Não. Não pediu desculpa porque eu tô correto. Você aonde? Que não, desculpa. O ouvinte acabou de mandar aí. A verdade. O cara inventou o link do Domenico. Pega lá o ano, pega o ano que o cara falou lá. Ele falou, 38 aqui, né? Não, pega o e-mail lá, você tá chutando. Não, você 38. Falou, mano, 38. 32, o ouvinte falou e mandou o link aqui, ó. 32, procura aí 32. 32? Procura aí, vamos ver, vai. Vocês estão de brincadeira, vão procurar 32. Já perdeu muito tempo com isso também. Mas a gente tem que pensar em informação. Vai pro inferno, vai, chato. Vai, ô PVC, sai fora. Nossa, que falta, faz o chefinho, tá louco. Falável, mano. Vamos ver aqui. Cara, não pode usar relógio, não. Cuidado, tem pulso. Tá amarelo. Gargamel? Tá amarelado, hein? Tá amarelado, hein, amigo? Amigo. É um trouxa. Amarelado. Quantos relógios você tem com o seu nome? Aqui, ó. Dodô é um trouxa. Hein, Ale, quantos relógios você tem com o seu nome? Esse relógio de doce. Não, isso aqui foi uma gentileza. Deixa eu ver. Jogo decisivo. É, um jogo. Corinthians 1, São Paulo 1. Ah, só teve um jogo? O Domênico aprendeu a usar o computador hoje. Nossa, que deitada! Não, você não vai expulsar o Alê, não. Eu não vou expulsar o Alê, não. Mas eu aprendi hoje mesmo. A mãe dele me ensinou. Oh! Mãe! Não pode. Você vai me dar o cartão? Mãe! Quem tá na mesa, amigão? Chupa, trouxa. Abuso de poder. Eu vou... Que se dane você. Abuso de poder. Quero que se dane, se abuso de poder. Quem tinha que estar na mesa? Não gostou, vai embora. Quem tinha que estar na mesa? Quero que se dane. Era papai e bebê. acha que sou eu e eu posso cortar o microfone do senhor e dele. Pronto, cortei o seu e cortei o dele. Pronto, já não fala mais agora. Juiz pronto do caramba. Esse aqui, pronto, agora cortei. Pronto, você vai falar também. Pronto, gente, vocês vão parar de beber antes de vir fazer o estádio. Não é possível. Né, RG? Já estão perdendo a linha. Com dó de vocês. Volta logo. Bom, o que foi? Volta logo. Microfone? Já voltou. Pronto. Obrigado. Olha que promoção legal pro ouvinte do Estádio 97. Presta atenção, ó. No futebol, o que mais tem é o quase. Porque todo frango quase é defesa. Gol! Porque todo bicão do atacante quase é gol. O que eu faço com a bola? Ele bateu pra fora! E todo campeonato tem campeão e é quase campeão também, né? Então nada mais lógico do que homenagear o ano que quase foi Copa. Está no ar o maior campeonato mundial de futebol de videogame de uma rádio em todo o município do mundo. Começa a decisão. É a Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Minha mãe do céu. Fala, Sombra, na Copa 97,7 vale tudo? Ah, Dodô, na hora da vitória vale tudo, só não vale... Vale tudo sim. Pra concorrer a uma vaga, ligue no Estádio 97 e diga: Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Na trave! No dia 10 de abril acontecerá o sorteio dos participantes e das chaves. E no dia 21 de abril, os jogadores vão honrar a camisa na Live Arena, definindo o maior campeão de sofá da Copa que nunca existiu, que vai ganhar um PlayStation 4 e uma TV novinha. Copa 97,7. O ano que quase foi Copa. Energia. Que legal, né? Participe aí então. Legal. É só entrar no ar dizendo a frase Copa 97,7. O ano que quase foi Copa. Dia 10 de abril, hein? Presta atenção. Dia 10 de abril nós vamos fazer o sorteio dos participantes e também das chaves, hein? E dia 21 de abril os jogadores sorteados irão honrar a camisa na Live Arena. Definido assim o maior campeão de sofá da Copa que nunca existiu, senhor Alê. Não, é que eu encontrei o Caio Ribeiro, que é uma delícia de homem, né? Ser humano maravilhoso. Delicado, né? Delicado. Não. Ele como pessoa. E ele é nosso ouvinte também. Ouvinte do estádio. E ele que é um dos sócios lá da bagaça, lá da arena. Live Arena? Então, ficou muito... espetacular o lugar. Então convoca ele num amistoso com a gente lá pra ele dar um couro. Então, não, ele falou que ele vai Ele joga bem esse troço aí? Não, dá um couro nele. Joga, Alê. Eu parei no Atari, né? Olha, sabe o que é melhor, ô RG? Sim. Você sabe quem ganhar lá vai levar um PlayStation 4 novinho e uma TV também, hein? É, isso aí não é quase. Não, isso não é quase, não. É verdade. É certeza. Verdade. Eu parei no Atari, o Dodô parou no telejogo, o RG jogava na pedra, na caverna. Gamão. Bora. Brincadeira, hein? Eu joguei essa. Você joga também, Éder, ou não? Não jogo, não. Eu não parei no Super Nintendo. Nossa. Ah, mas é legal, o jogo é sensacional, né? Muito bom. Participe muito bom. Então, Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Estádio 97 na Energia 97, que tal irmos, senhores? Sim. Ao momento sem parar, vamos? Três ouvintes na sequência. Vambora, Manu. Você sabe como é que é o jeito sem parar de aproveitar a vida, né? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo, no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar, sem parar. Sua vida, no seu tempo, toca Manco! A Manco! 32847097, alô. Alô. Quem fala? É o Paulo de Pinhalzinho, conhecido como Tio. Pinhalzinho? Isso. Paulo, o nome completo como é que é? Paulo Rogério Lima do Nascimento. De Lima do Nascimento. Quantos anos você tem? Eu tenho 3.5. RG 3.5 hoje, terça. É, o Mota falou que não tá interessado, não. Não tá interessado em quê, RG? Só se fosse Pinhalzão. Sensacional. Não. Pinhalzinho. Vai dar 10 pra isso. Sensacional, hein? É muito. Você viu hoje, RG? É muito sensacional. Você viu hoje, RG? É muito pouco. Mas amanhã tem de novo. Não, mas é muito o quê? Muito pouco. Ele merece 10. Mas foi 10. Tá uma merda. E qual que é o... qual que é o bairro que você mora, meu velho? Eu moro em Jardim do Pinhal. Jardim do Pinhal? Que Pinhalzinho, acho. É a primeira vez que você liga, não? Primeira vez. Bairro o quê? É que pintou uma... Jardim do Pinhal. Uma dúvida. E o time? Meu time? Todo. Palmeiras, né? Ai, não é merdão! Chiucatsu, o call center da Leiloca aí. Chiucatsu, ô mané. Vai chorar. É o time que vai ser campeão. Ei. Eu disse que era dois no ano. Não falei, Éder? Falou, falou. O primeiro tá chegando. Ano passado. Primeiro tá chegando. Mas eu falei dois no mínimo. Com certeza. Certo? Ah, mínimo! Mínimo! Eu acho que o outro vem em dezembro, né? Dezembro? Ah, tá. É. Ah, dezembro vem alguma coisa aí. Vem, se vier, ó. Se vier um lá perto de agosto, setembro, vem um outro em dezembro, hein? Ô, Domênico, então. Você tá acostumado então, a ganhar, né? Aí outra. Vem. Trata de ganhar Libertadores, porque senão a piada se renova por mais um ano, hein? Ei! Piada, nossa. Mané? Do 100 Mundial. É. Bom, tudo bem, essa piada ela começou agora, recentemente, né, Marcão? Agora, a piada com vocês é eterna, porque vocês são Bambi. Ué, tricampeão mundial. Chupa aí, Mané. Tricampeão mundial. Isso é o resto da vida. Isso não adianta. Isso daí, ó. Isso você pode fazer o que você quiser. É Bambi o resto da vida. Então que se dane. Não importa. É Bambi, é Bambi. Basílio, por exemplo. O Palmeiras é porco. O Santos já assumiu o peixe lá, né? O tubarão, a baleia. E o Palmeiras é porco. Vocês assumiriam a galinha? Eles, o tal do Bambi? Fechado. Tá fechado. Assume aí, gente. Assume aí, mano. Ó o bar. Assume o bar aí, fazendo presepada aí, ó. A única galinha que eu vou assumir é a sua prima. Juiz! Ah, que é isso, juiz? Segue o jogo, sem falatório. Mas, ô, Paulo. Oi. Tá aqui o estranho ninho, o Éder, também é palmeirense. Conversa com ele aqui, do Verdão hoje. Vamos lá. Ô, Éder, beleza, mano? Opa, boa noite, Paulo. Tudo bem? Ô, cara, não sei se você concorda comigo, mas aí da rádio, pra mim, o Mano é o cara mais coerente, cara. É um cara poliglota pra mim. Poliglota? Poliglota, como assim? Ele é poliglota. Fala um português e um monte de bosta. Juiz! Cadê o cartão do Fio? Inclusive, ó, por exemplo, ó, vou falar mais uma agora. Vou falar mais uma agora, por exemplo, ó, Paulo. Olha. Acabei de falar. É, do Paulo você lembra bem, né, do Mano? Por exemplo, Paulo, eu acabei de falar mais uma. Nossa, que deitada no Mano agora. Nossa, ô, Mano, velho. Chama o porteiro pra te ajudar a levantar aí, mano. Aonde? Você acha que eu vou ficar dando ibope pro sobrinho da Leiloca? Vai pro inferno. É verdade, né, ô, Mano? Você vai falar da Leiloca, mano. Agora, quando alguém fala algo de você, você fica quietinho. Não sabe nem a resposta que o Corinthians conseguiu reverter um resultado do São Paulo. Ô, cidadão, primeiro, como é que eu vou ter, peraí, como é que eu vou ter dados de mata-mata, então, sendo que esses coitados não chegam contra o Corinthians. Escuta, seu jegue, escuta. Como é que eu vou falar a respeito de mata-mata, sendo que faz 17 nervoso, anos que esses coitados aí não chegam em mata-mata com o Corinthians? Não importa. Desculpa, mas, filhão. Mano, Eu não sou aqui o Celso Zelt, bacana. Eu acho que o Mano tá balado. Sou o Celso Zelt. Celso Zelt. Desculpa, eu só falo de futebol com quem tem mundial, bacana. Então retire-se da conversa aí, fica de canto aí. É, realmente, tá, a única piadinha que você consegue fazer é o Palmeiras não ter mundial. Fala do porco aí, ô, Paulo. Fala do pingão. No Mano, essa é a palavra. 51 é pinga. Ô, Paulo, fala do porco, velho. É, mas ganhamos. Eu não tenho que falar. Mas, ô, Paulo e Éder, vocês acham que hoje vai ser complicada a coisa? Como é que vai ser? Santos, olha, ele no segundo tempo. Abaixa o volume do teu rádio aí. No final do primeiro tempo e segundo tempo, o Santos jogou bola, hein? Não, já assustou um pouco lá, ou não? Não. Vamos falar o certo aqui, pô. Sempre acaba atrapalhando um pouquinho o Palmeiras, mas na nossa casa, assim, no Porco Embu hoje, o Palmeiras vai ganhar assim, 1-0, tranquilamente o jogo. Eu pergunto ao Éder e ao Alê. Vocês acham que o fato do jogo ter sido quarta e depois sábado prejudicou o condicionamento físico, Alê? Eu acho que o... Ou não, não tem nada a ver. Porque é estranho não jogar nada no segundo tempo, hein? Não, primeiro porque eu acho que o ritmo que o Palmeiras imprimiu no primeiro período foi muito forte. Foi muito forte. É ritmo, assim, pra você ganhar algum conforto no jogo fazendo, por exemplo, dois gols. E segundo, que eu falei aqui já, inclusive durante a semana, que acho que contra o Novo Horizontino, no jogo de volta... Pelo elenco que o Palmeiras tem e pela vantagem que abriu na primeira partida, eu acho que ele poderia ter rodado o elenco. Não só por causa do jogo contra o Santos, pensando no Santos, mas no segundo confronto contra o time da Vila Belmiro, na primeira partida da final, que vai ser no sábado. Primeira partida final vai ser no sábado. Agora? Sábado? É, sábado agora. E tem o Aliança. E o outro vai ser sábado ou na Arena Corinthians ou no Morumbi. Sábado, primeiro jogo da final. Então, mas... E o outro vai aí ser... Aí na terça-feira o Palmeiras... Sábado e terça? Joga o Palmeiras pra final, não, né? Domingo. Senão o primeiro é o do Santos. Não, Palmeiras... Peraí, vamos lá. O Palmeiras joga hoje. Ah. Aí se passa, joga no sábado a final, ou no Morumbi ou na Arena. Ou na Arena, tá. Sim. Terça-feira joga pela Libertadores. Terça-feira. Não, a Allianz mesmo contra o... É. Allianz. Aí joga a segunda partida final do Campeonato Paulista. Vai ser na quinta. E depois joga contra o Boca no, na Libertadores. E será que essa segunda final é domingo? Vai ser domingo ou no meio da semana? Eu acho... Porque se o Palmeiras jogar terça, não pode, né? Não, joga terça. É, não pode. Não, se for no meio da semana. Se for no meio da semana. Aí vai ser domingo ou sábado. Vai ser sábado ou domingo. Será? Mas o que eu tô falando é o seguinte. Final de semana, gente. É. Não pode. Ah, mano, não duvido nada. Não, não, vai ser no final de semana. Os dois jogos da final serão no final de semana. Mas aí o que eu tô falando é o seguinte. Já que fez 3-0 contra o Novo Horizonte. Poderia ter... Tem um elenco muito rico. Vai começar a maratona agora. Vai começar agora. Então, se já sentiu no segundo tempo... Voou, né? É, eu acho que ali talvez tenha... Foi um erro de avaliação. De avaliação, eu acho. Você acha também, Éder? Também acho. Acho que o... Poderia ter colocado um elenco mais... É, podia ter colocado um misto, né? Será que não teve aquela preocupação de... Ah, aí a gente vai pra lá mesmo, né? Vai que toma um revertério e perde de 1-0. Mas aí vai pro clássico. Mas não dava, né? Quer dizer, pode não ter passado isso também, né? Aí fala, vamos lá. Sabe qual que é o problema, gente? Vamos garantir, vamos treinar. Foi 3-0, né? Foi 3-0. Se perdesse 2-0... aqui, pro Novo Horizonte, classificava. Cara, mas, não, eu só tô entendendo o que o RG disse. Ou se perdesse de 2-1, né? Vai pro jogo contra o Santos e fala assim, era melhor ter ganho bem, como ganhou de 5-0, né? Aí dá um azar, né, de empatar ou perder pro Santos no primeiro jogo. Foi isso que você acha? Você acha que o treinador pensou nisso também ou não? Eles pensam, né? E principalmente, passa na cabeça, né? Principalmente ele, que há duas semanas atrás aí, neguinho já tava, né? Porque o cara tem elenco e o cara não sei o que, quer dizer, então, velho. É os corneteiros, né? Não adianta. Não tem jeito, né? É o psicológico. É isso aí. Paulo, quer falar alguma coisa e mais alguma coisa aí? Diga lá. Não, eu só falo que eu gosto demais do programa de vocês. Pena que na minha cidade lá não pega. Eu tô aqui aonde em São Paulo hoje. Aonde você mora? Pinhalzinho. A Pinhalzinho. É uma cidade do interior. Eu moro em Socorro. Aplicativo. Mas no aplicativo pega, ou então no site. É um capial, né? Ainda. Mas é como que é só pela internet, capial. Fica ruim no caminho, né? Ah, entendi. Mas... gosto bastante de vocês aí. Boa, e Paulão. E sucesso aí sempre vocês aí. Vocês são a sensação das nossas noites aí, cara. Obrigado, velho. Boa sorte na plantação de milho esse ano. Cara. Ah, eu respeito. É, de sabor que você conhece, né? Nossa, que deitado, hein? Nossa, moça, você levantou, o cara cortou, porra. Eu conheço. Olha, Inclusive, Domênico Gato, cansei de enterrar sabugo nesse quintal aí. Ah, cansei de enterrar sabugo nesse quintal verde. Mano, vocês levaram a linguiça do Bragantino também. Ah, senhora, mas deu uma atrás da outra. Quem passou, trouxa? O cara tá afiado. Quem passou, moleque, trouxa? Moleque é bom. Esse Paulo aí, olha, tirou o mano do céu. Não, pelo contrário, inclusive, ele precisa acordar cedo amanhã, vai. 4 horas da manhã, já tá no... Arena Terra. Boia fria. O que você tem contra? As pessoas que acordam cedo pra fazer capiar? Qual o problema? Vai Arena Terra. Você tá denegrindo. Que isso? Denegrindo, né? É, lógico que tá. Lógico que tá. Não vai deixar denegrir aqui, não. Degrenindo. Né? Ô, Paulo, um abraço. Obrigado, cara. Ih, acho que ficou ruim ali. Chegou o Pinhalzinho lá. Vamos ao segundo ouvinte no momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Manco! A Manco! 3284-7097, segundo ouvinte, alô? Alô? Abaixa o volume. Alô. Quem fala? Lucas. Ô, Lucas, tudo bem, meu? Beleza? Lucas do quê? Dantas Diamante. Hã? Como? Dantas Diamante. Você não ligou essa semana, não? Não. Se derreter, dá um anel, hein? Igual, mas... Não dá. Diamante não derrete. Quantos anos você tem, meu velho? Vamos se formar, né? 2.0, RG, ele tem. É, o negócio é ficar quieto, né, velho? Aqui agora você deu uma aqui, pelo amor de Deus. Diamante não derrete, como é que vai derreter, véio? Diamante, Nossa véio? Senhora. Tá louco? Por isso que é broca. Olha, se o Mota fala isso, a casa cai. É isso que eu falo. Se o Mota fala um negócio desse, o programa fica até amanhã criticando o coitado. Lembra? Tinha o Broca Diamante? Foi o chefe que falou. É broca fumegante, que é diamante. Mas tinha um broca diamante também. Mas isso aí é lá na mina da novela, viu? Como assim? Como é que é? Que tem Dantas Diamante lá. Trocadilho! Sensacional, eu vou dizer. É muita quantidade. Ruim, eu mas gosto, é, olha. Gosto do diamante azul, é uma coisa que me... segura até uma toalha molhada. Diamante azul. Dá aquela ajudada. Você usa muito? Ô, Lucas. Oi. Qual time? Não entra na intimidade do cara. Corinthians. Coringão, xiii! Coringão. Olha o ânimo do cara do México. Olha o ânimo. Por isso tá animado assim? Ô, Diamante. É o sobrenome do cara. Gente, o nome é então, se ligar o Marcos Paixão aqui, você vai chamar ele de Paixão. Pode ser. Ai, qual tá o problema? Bom, tá você bom. Tem. Você precisa se autoafirmar ou chefe? Se for o tal do. Se o cara tivesse o sobrenome não. Pinto, por exemplo, você ia chamar ele como, mano? Oi, Pinto. Não, aí é o Marcão, seu Bambi. Ah, ô, juiz, ó, o ouvinte pode ignorante ver, aqui. E pode ver, é sempre o São Paulino que quer imaginar, né? Tipo, não, ué, mas tô falando, a condição do nome do cara, ué. Ah, é pro inferno. Mas, ô, Diamante, o Coringão vai pegar o São Paulo amanhã na Arena, cara. Há 17 anos o São Paulo não elimina o Corinthians em um mata-mata. Você acha que amanhã vai permanecer esse tabu ou você entende que o São Paulo pode quebrar esse tabu? Fácil, vai ser 3-0. Ah, vai, sonha 3-0 Coringão? Sim, ele acredita. Vai, com gol do Junior Dutra ainda. Nossa. Ah, não, para, vai, fanfarrão, vai. Você é um fanfarrão, velho. Olha, tomara que não aconteça essa hipótese, que cara. Que droga você tá tomando, velho? Não, porque pra que aconteça essa hipótese, ele tem que jogar, né? Exatamente. Então eu espero que não aconteça. Mas, ô irmão, com relação ao time do Corinthians, o Carilli, ele ainda espera aí o aval do departamento médico com relação à participação do Rodriguinho no jogo e espera também ansiosamente o retorno do Fagner. Você acha que o Fagner vai estar em campo amanhã ou você acha que ele vai só para dar uma moral pro Mantuan, principalmente, que é o substituto dele, e para a galera do time? Acho difícil, hein, mano. O Fagner vai voltar cansado da viagem e o Mantuan falhou. Acho que ele vai dar uma moral pro Mantuan, né? Ô, mas na boa, irmão, por mais que digam, ah, mas o jogador, o cara tá cansado. Cara, ele viaja no melhor avião, ele não viaja no Ghetto Class, ele dorme em hotéis extremamente confortáveis, com travesseiro de pluma de ganso. Mas cansa, com os melhores colchões do mundo. Ô, Motinha, tudo bem, não tô dizendo que o cara vai chegar 100% descansado. Mas que dá pra jogar, dá. Pra jogar uma partida de futebol, mano, profissional. Como não? Uma partida não, é a profissão do cara, irmão. Mas, mano, é muito diferente, dá sim, mano. É a profissão do cara. Ô, Motinha, eu todos os dias aí, todos os dias não, nos finais de semana, quando eu venho, quando eu volto pra São Paulo, e aí eu preciso retornar pro Rio de Janeiro no primeiro voo, do domingo pra segunda, por exemplo. Domingo agora, eu retornei aqui pro Rio de Janeiro, acordei 3 horas da manhã e meu voo saiu, era 4:50 do aeroporto. 5:10, sei mas lá. Mas você não fica estragado? Eu acordei 3 horas da manhã. Motinha, independente de eu estar estragado ou não, eu preciso participar dos programas que eu fui contratado pra participar. Tá, mas você não corre no programa. Os programas da Fox. Mas você não corre no programa, mano. A TV cagueta, Motinha. Por exemplo, eu não vou trabalhar talvez ali correndo, mas eu vou trabalhar pensando, vou trabalhar falando. Ô, mano. E tudo isso pode fazer com que você não esteja 100%, mas você faz. Ô, mano. Fala ali. Por isso, será que é por isso que o seu desempenho na Fox caiu bastante nos últimos dias? Você tá vendo? Pode ser. Você tá vendo? Mas eu acompanho o trabalho do Mano, sim. Mas na hora do programa, eu agradeço, mas na verdade eu acompanho o seu também. Muito obrigado, você é um querido. Você assiste. Eu coloco quando o Mano tá falando, quando ele não tá mais falando, eu tiro um pouco, depois eu coloco novamente. Eu também. O Ale. Não, oba. Mas o Diamante, só uma pergunta pra você e pro Ale. Imaginem só a situação. O Fagner não tá jogando no Corinthians, tá? O Fagner não tá jogando no Corinthians. Por algum motivo, ele precisou ir até a Alemanha e voltar. Precisou passar pela Europa, passou lá na Rússia, depois foi para a Alemanha e precisou voltar para o Brasil. No meio do caminho, nesse meio tempo, quando ele estava no aeroporto lá para fazer o check-in, lá mordendo um salsichão, chegou lá o empresário, ligou para ele e falou o seguinte: Fagner, tem uma proposta do Corinthians, você precisa estar no Brasil quarta-feira até às 9:30 da noite para poder jogar uma partida que inclusive você será avaliado. Se você for bem nessa partida, você vai ser contratado, já tá tudo certo aqui. Então você consegue voltar e atuar nesse jogo? Vocês acham que ele ia falar, eu tô cansado e não dá? Ou vocês acham claro. Que ele faria um esforço pra poder estar em campo? Claro. Claro o quê? Ô, mano... Não, porque quem tá cansado quem e não vai esforço? Conseguir corresponder, o cara vai falar, desculpa, eu não tenho condições. Mas, agora, mano, se o cara tiver o mínimo de condições pra estar em campo, ele tem que estar, irmão. Mas, mano, a hora de colocar o sentimento ali, RG, e retribuir tudo que o clube fez por ele. Mas, mano, não precisa... Não, é claro, você tá cobertíssimo de razão. Não precisa obrigado, RG. Não precisa nem todo esse discurso. É, seria compreensível ele não jogar se ele tivesse ido para a seleção e tivesse participado do jogo, velho. O cara foi lá, comeu, bebeu, dormiu, ficou sentado, assistiu o jogo, pega o avião, tá voltando, vem embora. Vai, se der tempo, vai pro jogo, velho. Eu não tô dizendo que ele não vai estar, RG, cansado. Ele vai, de fato, ele pode estar cansado, mas que dá pra jogar, dá, mano. Quantas vezes? O Raí desceu de um avião, foi jogar no São Paulo. O Cicinho, final do Paulista. O Cicinho desceu do avião, quando voltou, foi jogar. É lógico, se o cara quiser, ele vai jogar, velho. Para. Agora, se o cara jogou lá, se matou na seleção, puta, jogou 90 minutos, tomou porrada, jogo difícil. Pô, é um amistoso, cara, para. Lógico que tem também que ir pro jogo. Eu tinha até interrompido o Alê, o nosso querido estranho também vai poder falar a respeito dessa situação. Pode responder, Alê, você tava querendo falar aquela hora lá, acabei te interrompendo, diga aí. Não, já esqueci que eu ia falar, que parece que você engoliu o Paulo Calçado, tá falando pra caramba, tá ganhando por palavra, pô. Produtividade, né? Mas então fala primeiro estranho Ninho, daqui a pouco o nosso amigo, o Diamante, vai falar também. Fala aí, irmão. Então, mano, eu ia falar uma diferença de time rico, poderoso, com um time falido, né? Se fosse no Palmeiras, a gente ia mandar um jatinho lá pra buscar ele. Agora o Corinthians, não sei se vai mandar locação. Nossa, o Corinthians também tem um jato, Lava Jato. E a operação que meu irmão gosta, inclusive ele participa nos finais de semana, é o Leva Jato. Ô, mano, é ignorante, mano. Ô, juiz, cadê o juiz? Tá dormindo? Cadê o juiz? Mano, é ignorante, né, RG? E vamos lá, por partes. O Palmeiras não tem jatinho nenhum, filhão. Quem tinha era teu antigo presidente. O rico era não era o Palmeiras. Era o Paulo Nobre, então se fecha aí. Não, mas a mina do Dodô tem um jatinho maior que o do Paulo Nobre. Não tem, não. Nunca vi. Não tem, não. É, inclusive, ô Diamante. É, o Fagner, ele chegaria talvez por volta, acho que de 17h30, 17h40, se ele pegasse o último voo desses voos aí que estão retornando aí da Alemanha para o Brasil, ele chegaria no começo da noite aqui em São Paulo. Pode ser que ele consiga talvez antecipar o check-in ou pegar uma outra companhia e realizar o voo, que sai até um pouco antes ali, e chega aqui no Brasil por volta das 16 horas. Cara, vai direto do aeroporto lá pro estádio e dorme lá. Dorme lá, irmão. Tá louco. Esse jogo tem que estar em campo. Ô, Diamante. Que medo. E com relação aí à participação do Pedrinho, cara. Eu acho que o Carille, ele não tem que parar com essa frescura de... Ai, o Pedrinho não pode iniciar a partida. Porra, cara. Principalmente se o Rodriguinho não puder jogar, eu montaria aquele meio ali com o Matheus Vital, o Pedrinho e o Cleison, cara. E lá na frente você coloca aí mais um jogador. Pode ser o Emerson Sheik, pode ser o Luca, pode ser esse moleque aí, o Matheus Matias. Cara, eu prefiro perder uma classificação com moleques que deem o sangue, medo, que pelo menos sejam incógnitas, do que ter uma certeza de um cara que eu sei que não vai dar conta do recado, mano. Ô, Júnior Dutra, por mais que tenha feito bons jogos aí quando ele chegou, ele até enganou, cara. Eu tinha criticado a contratação dele, mas aí ele começou a fazer as partidas e eu falei, pô, o cara pode ser que seja a solução, é pro lugar do Jô. Tava longe de ser o Jô, mas ele entrou bem numa partida, marcou gol, depois na outra marcou mais dois. Falei, porra, pode ser. Me enganou. Porque depois aí na continuidade dos jogos que ele fez, foi mal demais. Foi mal demais. Então, cara, eu entendo que tem que colocar aí, ó, ou o Sheik adaptado ali na função. Não vou falar o Luca também, porque o Luca eu tenho preguiça dele, velho. O Luca parece que ele comeu uma feijoada. Não dá porque pra entender, né, mano? Porque o Sheik é de charada treme, né, mano? O que que é? Contra o Sheik é de charada treme. Ah, pro inferno. Ah, teu pai tá tremendo lá. O teu pai treme. Olha. Então vamos aguardar, cara. Quer mandar abraço pra quem? Eu espero que o Corinthians consiga fazer uma boa partida aí. E vamos pegar os porcos na final, mano. Bateu um ponto no Mundial. Primeiro passa do São Paulo, trouxa. Ai, não vai passar, Domênico. Não vai. Calma, Domênico. Primeiro passa aí. É nóis, segura a peruca aí. E ó, só passar a informação aqui, ó. Só passar a informação. O Vessone mandou agora pra gente aqui, ó. O Tardelli na Copa do Brasil de 2014, ele veio da China. Ele jogou, inclusive, fez dois gols aí. E o Galo meteu 4-1 no Corinthians. Foi aquele jogo em que o Galo botou os caras pra jogar. Sim. E o Mano deixou o Gil e o Elias no banco. Exatamente, foi isso aí. Tá certo, então. E aquele zagueiro que foi pra Portugal, que tá jogando bem agora, o Felipe, entregou a paçoca e jogou mal pra caramba. Bom, verdade, por isso tomou 4 do Galo lá. E só lembrando, Domênico, que era a China, tá? Não era a Europa. É o dobro do tempo de viagem. É verdade. E esse torneio, né, que os caras fazem aí, final de ano fora também, é um jogo um dia sim, um dia não. Um dia sim, um não. E os caras estão jogando, né? Não quer nem saber. Então não tem esse papo de cansado, velho. Volta e joga, porra. Tá bom. Lucas, um grande abraço pra você, meu velho. Valeu, Dodô. Falando aqui de Presidente Prudente, acho que difícil ninguém, alguém aqui ouvir. Comecei a ouvir o ano passado. Ah, que legal, velho. Então, fez pelo Facebook. Obrigado pela audiência. Falou, Lucas. Valeu. Abraço, tudo de bom. Falou, Diamante. Obrigado pela audiência. Falou, Mundial. Falou. Nossa, mandou um C Mundial antes de falar. 51, trouxa. Tchau, mané. 51 é pinga. E outra. Nossa, mano. Já desliguei ele. Ele não falou nenhum dos patrocinadores, não ganhou um prêmio nenhum. Ah, chupa, mané. Trouxa. Acho que ele não conseguiria retirar também. Ele mora no interior. Não importa. É que se dá. Eu mandaria pra ele vir correndo. Faz mal, eu poderia mandar pra ele se ele fosse gente boa, eu mandaria pelo correio, mas como ele falou bobagem, então mandaria, porque o cara parecia um cara bacana, mas agora o Antônio Carlos foi levar momento sem parar aqui, momento sem parar, você sabe como é, lógico que tem que cortar, é o momento sem parar, é o Alê, vocês querem, é o momento, tem que falar do sem parar, sem parar é muito mais importante que o Alê, você sabe como é que é o jeito sem parar de aproveitar a vida, é ser dono do seu próprio tempo, seu Alê, viaje, estacione, abasteça e curta a vida, sem parar a sua vida no seu tempo. Vai, a banco! A manco! É, 32847097, alô. Alô? Quem fala? É Rogério. Tudo bem, Rogério? De onde tá falando, por favor? Se gostaria de falar com quem? Da do seu Joaquim. Da Alfa FM. Gostaria de falar com quem? Quem tá falando? João Manuel. Ô, seu João Manuel. Pois não, gostaria de falar com quem? Gostaria de falar com o Estádio 97. Só um minuto que eu vou transferir no ar, ok? Ok. Alô? Alô? Mantenha alô? Para a Praça Comunidade. Alô? Eu gostaria de participar do Copa 97.7. O ano que quase foi Copa. Tá certo, né? Agora sim, tá valendo, vai, deixa eu ver. Manda o nome completo, irmão. Rogério Nazário. Eu ia continuar com a brincadeira, mas fiquei com dó do rapaz. Rogério Nazário. Desliga o Waze, mano. Desliga essa porra desse Waze. Pera aí, cara. Ô, Katsu. Fica essa mulher buzinando. É chato. Mas sobe o sangue, velho. Ô, Nazário. Calma, Domingo. É, eu já me controlei. É que eu preciso extravasar. Volta pra terra. Ô, Nazário. Olá. Olá, eu sou o Ali. Fala o nome. Vamos completo. Lá, nome completo, irmão. Rogério Nazário. Só isso? Só isso. Tem só certeza. Isso. Então, tem certeza disso? Tá certo? Tá certo disso? Ah, oi, tudo e certo? E quantos anos você tem, Nazário? Chega a imitar, vai. 46. Ah, RG, 4.6 RG hoje. Qual foi o jogador? Qual Rogério? Como assim, o jogador? Porque nesse clássico passado aí que tomou uma porrada e teve um problema no Nazário. Ah! Nota 10! Mas é sensacional, como salva a hora, hein? Não teve um aí? Impressionante. O jogador tá pior do que o RG, viu? Que é o Zé Fuinha? Não, é que isso aí merecia 12. Olha, amanhã eu ia assistir, mas não vou mais. Também, não vou, não vou, não vou. Vai dar traço, menos um vai dar amanhã. Eu vou até acima, quando você estiver falando eu mudo. Olha, se vocês não for assistir, já avisa que eu nem vou, porque daí não tem mais ninguém mesmo assistindo, então é melhor eu posso ficar. Vai dar menos um, hein. Rogério. Olá. E aí, velho, time? São Paulo, tricolor, tri do mundo. Boa, Rogerão. Tri do mundo aqui, rapaz. Aí, ó, Rogério ligando hoje, ô Domênico Gatto. Hoje é o 7º aniversário do gol 100 do Rogério Ceni contra o Curica, Rogerão. Nossa, você ligou numa data especial, história, Rogerão. Né? Corinthians. É o nome ajuda ele. Tá ajudava muito o nome dele. Tá ruim estourado, essa ligação, menino. Tá estourado. Você tá no Viva Voz, Rogério, não? Eu vou tirar do Viva Voz, eu tô parando aqui o carro aqui no Panambi. Tira aí, isso aí. Paulinho, não, tá estourado. Tira do Viva Voz e põe na morta voz, mano. Já tirei. Boa. E aí, Tricolor, vamos passar fácil amanhã? Vamos passar fácil, amanhã vai ser 2x1 pro São Paulo. Nossa, tá uma porcaria a sua ligação, hein? Não. 2x1 Tricolor amanhã. Você tirou do Viva Voz já, Rogerão? Tirei, acabei de tirar do Viva Voz já. Agora faz o seguinte, joga fora seu celular. Ah, que isso, mano? É que tá ruim mesmo, Rogério. Pinta de verde e joga no mato. Deixa eu falar, então onde fica se tá tão ruim? É Copa 97.7. A ano que quase foi Copa. Mas valeu, valeu, valeu. Mandar um e-mail para ba@97fm.com.br com nome completo, RG e os telefones de contato, tá legal? Beleza, beleza. Boa participação do chefe, hein, da história. Tá melhor dele, seu Ale? É melhor? Melhor disparado. Vamos torcer pro Rogerão tá melhor lá no videogame, né, do que no telefone aí. Quem, tá quem ruim vai, aqui, hein? Quem é, o negócio aqui no Panambi tá bravo, hein? O trânsito e chuva pra todo lado aqui. Ah, é? Ele não vai chegar em onde eu moro. Já avisa aí, dona Increca, que você não vai voltar pra casa hoje. Ah, eu vou dar uma passada no 222 pra deixar esperar o trânsito. Me convida, Ale, vamos junto tomar uma breja nesse 222, velho. Vamos fazer aquela suruba gostosa, hein, querido? Que é uma boa desculpa. Ale, é uma boa desculpa, assim, tipo, ah, amor, tá chovendo muito, tô no meio do engarrafamento e tal, tá lagado aqui, não sei que hora que eu vou chegar. Eu não vou mais nesse tipo de estabelecimento, porque os cara quer tempo tirar atrás, foto. Exatamente. Eu tava até um jogo da seleção brasileira. Eu tava lá num envolvimento com uma senhorita, né? Profissional. Mas faz muito tempo. Muito tempo. Estilo Márcia? Estilo Márcia? Ah, hoje a senhorita é a Palmeirinha Onofre. Você tem uma ideia com ela? Quanto tempo faz? Aí eu cheguei, tava vendo. É. Tava vendo mais a senhorita, mas tava passando o jogo do Brasil. Certo, sim. Aí chegou um japonês, sempre tem japonês nesse lugar. Nossa, japonês é santo ou é louco? Aí ele foi lá, bateu em mim. Essa história você contou hoje. De manhã, é. Aí eu falou assim: você não é o Ale que trabalha no Coisa? No Coisa? No Coisa? É, vamos ficar com Coisa, tá bom. Aí eu falei, sou eu mesmo. Ele falou: pô, gosto do teu trabalho e tal. Não sei o que. Eu falei: valeu, japonês, obrigado. Aí voltei pro que eu tava fazendo. Aí daqui a pouco ele: ô, Ale, será que dá pra gente tirar uma foto? Eu falei: puxa, japonês, estamos num lugar. No meio da coisa? Mas aí eu falei: como o japonês é bom de foto, se eu falo não. Capaz de tirar uma foto mesmo sem... É, e eu tava com uma coisa ali, né? Aí eu falei assim: beleza, japonês, mas só não precisa me marcar e nem o local. O japonês tirou a foto, beleza. Fui, voltei pro meu coisa que eu tava fazendo aquela coisinha. Certo. Que tava brincando de DJ, né? Uhum. Aí eu... Scratch. Daqui a pouco vem de novo. Ah, não, japonês chato, velho. Aí ele falou assim: ô, Ale, amanhã você tá no programa, que você faz o programa lá? Eu falei assim: tô sim, japonês. Obrigado. No esporte interativo? Ah, no coisa. Aí eu falei: já tô, japonês, tá bom. Aí falei: agora o japonês já deu, né? Cerrou, gastou a consumação de pergunta. Aí daqui a pouco quem vem? De novo, japonês. Ale, eu queria você, Ale. Se você tá no programa amanhã, como é que você vai falar do jogo se você não tá vendo o jogo? Nossa! Ele deu uma deitada em você. Ai, japonês, faz um favor pra mim. Vai tomar Olha! Fala aí com o Rogério. Tava na palestra, Ale. Melhorou, na palestra. Melhorou. Aí, melhorou a ligação do Rogério. Dá pra ele continuar. Nossa, o Silvano. Foi classificado. O Rogério. O Silvano chegou pra resolver o troço aqui. Preocupa, cara, a arbitragem amanhã do jogo Corinthians e São Paulo aí vai ser do Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Sempre, né, cara? Ainda mais que é um árbitro novo, né? A gente não sabe muito o que pode vir. Começou a choradeira, Domênico. Não, já é um aviso. Não, é que a choradeira você já vai é clássico. Começou a desculpinha, filho. Aí você vai começar a chorar. Aí. Mesmo porque, começou Rogério. Começou a desculpinha. Mesmo porque, Rogério, o Carille quis criar uma atmosfera aí pra esse jogo aí que não precisava também, né, cara? Não, ridículo. O cara se expôs à toa, né, meu? Passou por um monte de ridículo. É, escutar o Gavião Bueno metendo a boca onde que ele não quis ir no programa por causa de mandou tirar integrante do programa. Isso é ridículo, hein? Basta, sim, porque falou mal dele. Como é que é essa história? Ele foi convidado para participar do Bem Amigos. Quem foi convidado? O Bodão, né? O Carille foi convidado e ele falou que iria, mas só se um ou dois integrantes lá não tivessem. O Podão. Sério isso aí? Sério. E aí o Galvão falou ontem no ar, falou assim, ó. Falou no ar. Eles são nossos companheiros, eles vão ficar aqui. Quem não vem, vai ser você. Quem não vem, vai ser você. Duvido que o Galvão. Peraí, desculpa. O Carille hoje não depende da Globo pra nada. A Globo depende do Carille. Ah, é. Lógico. Ô, mano, mas é chato. Mas essa atitude dele não ser exposto assim é chato, né, mano? É chato, não, mas eu também discordo, Motinho. Eu acho que treinador de futebol tem que parar com esse tipo de chilique, jogadores também. Por mais que existam críticas a respeito do trabalho do cara, o cara tem que ir lá e participar. Mas tem, Motinho, tem uns entojados que ligam em emissora pra pedir cabeça de comentarista. Lógico que tem. A minha não conseguiram. Então chupa pra quem pediu. Imagina, um idiota, mano, se todo jogador não fosse participar do programa da Focus, por que você tá lá, cara? É. Pois é, mas acontece também, viu? Outro dia um cara aí também de um clube de São Paulo, não foi comigo, mas O cara também falou, se o cara tiver, eu não participo. A pessoa falou, obrigado. Obrigado, não precisa participar, não. Já aconteceu com você, Ale? Não, o Romero falou que só participa se eu tiver no programa. Já aconteceu com você, Ale? Não, eu tenho até uma... Você saiba, né? Porque às vezes a gente não sabe também. Não, mas eu tenho uma boa relação com a boleiragem. Inclusive, nesse programa do YouTube aí que eu tô fazendo, eu vou falar com muitos jogadores, né? Que estão em atividade. Falei com o Luan do Grêmio, o Douglas Barriga de Cadela Prenha. Falei com o Robinho, que tá no Cruzeiro. Falei com Fábio o Fábio Santos. Então tem uma rapaziada aí que inclusive me recebe. Mas com jogador é mais difícil, né? Ter esse tipo de relação. Não é não, RG. Né? Não. Vê se o Chayte quer falar com o Mano. Não, mas já falei com o Chayte. Já superou o trauma. Tricolor, eu peguei pesado. Fala lá. Seu placar pra amanhã, quem faz o gol? 2-1 amanhã. Um gol do Trellis e outro gol do Arboleda. Boa, boa, Rogério. Nem ele acredita nisso. Parece que é bom, hein? Ô, Rogério. Parece que o jogo vai sofrer um atraso aí pra começar, pra todo mundo dar tempo de. Pra todo mundo poder cumprimentar. Pra todo mundo poder cumprimentar o Carille antes do jogo. Ah, 10h30 da noite o jogo. Inclusive a torcida, tudo. Senão ele fica triste, viu, meu mano? Mas ia ser da hora se os jogadores de São Paulo fizessem uma foto. Todo mundo. Todo mundo fosse cumprimentar o Carille. Ia ser engraçado, né? Não, ia ser engraçado. Roupeiro, você imagina? Roupeiro, médico. Ia ser engraçado, hein? Ia ser engraçado demais, hein? Então tá bom, Rogério. Valeu, Rogerão. Grande abraço. Abração grande pra vocês aí. Valeu, abraço. É bar@estadio97.com.br. Fechado, nome. Valeu. Falou, Rogério, manda nome e número. E o assunto eu ponho a Copa. Copa 97,7. O ano que? Quase foi Copa. Boa, garoto. Já vou dar uma dica pra você, viu, Rogerão? Vai treinando com a Islândia, porque vai que você cai com ela. Aí você já tá. Tô craque com a Islândia no fundo. Islândia não dá, hein? Vai treinando com a Islândia. Irmão. Não dá, hein? Pode acontecer. Pode acontecer, vai ser sorteio. Que eu vi, mano. Tomou de 5-0, mano. Você quais, são, velho. Quais são as seleções? Os comédias estão colocando só os profissas pra jogar comigo, cambada de prego lá. Olha lá, mano, você perdeu pros caras que não tinha o polegar, velho. Imagina, o mano, tudo pro player, filhão. Ô, Domênico, quais são as seleções? Aqui, vamos lá. Quais as piores, ô Marcão? Vamos lá, aqui tem fala aí, Japão. Marcão joga Japão direto. É bom, Japão é bom. A Islândia, pra mim, é a pior. É a pior de todas. É a pior, você tá falando besteira. Peraí, você tá falando besteira. A Islândia foi uma das queridinhas da Copa. Ah, mas para, mano. Não, mas tô falando, pera. Tá falando do videogame, mano. Tô falando da seleção original que vai disputar a Copa. Tô falando no videogame. Pega o overall lá da Islândia. Vai, qual o pior? Pra mim é a Islândia. E a Tunísia? O Peru é fraco, hein? Não, mas o Peru tem o Cueva. Ah, o Peru é fraco. Que é isso, Ale? O único Peru fraco aqui, eu tô ressuscitado, velho. E a Tunísia? A Tunísia é ruim? Tunísia? Não, deve ser uma porcaria. Não, não tá não, a gente tá vendo no álbum aqui, não tá não. Não, é. Tá bom. Não, mas você tem as tranqueiras, você tem Egito, você tem Irã. Panamá. Não, Panamá. Tá bom. As tranqueiras dessa. Ô, Rogério, um grande abraço pra você, meu velho. Abraço grande pra vocês aí. A Argentina perdeu de 6, né? 6. Perdeu, tomou 6. E o Isco acabou com o jogo. Eu tava louco pra ligar lá pra Argentina pra perguntar quanto foi o jogo pra ele. Louco pra ligar. Isso é engraçado. Quando eu liguei, era uma das favoritas, me criticaram aqui, né, Ale? Falou, abraço. Abraço aí pra vocês. Valeu, Américo. Liga aí pros caras, velho. É verdade, seria legal, né, mano? Olha só. Aí, liga. Bom, vamos ver se a gente acha um número da Argentina. A gente pode ligar, não, né? Consulado. Bom, consulado fechando aí, aqui não, o momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo, no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Olha, chegaram aqui, inclusive, algumas mensagens, né, pra gente aqui, pelo nosso WhatsApp, hein? Ah, vamos lá. Vamos ouvir aqui as mensagens? Vamos. Mensagens que chegam em nome de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon com os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome, amigão. É, também aqui em nome, meus amigos. Deixa eu ver aqui de Macro. Olha, no Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. E também em nome de Buscapé. Só no Buscapé você compra e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Buscapé. Chegou a mensagem, vamos ouvir. Vamos lá. Alô, galera do Estádio 97. Aqui é o João França, corintiano da Zona Leste. Gente, dá uma cartilha daquelas caminho suave pro Mota, porque o Mota nitidamente não sabe interpretar texto. Vocês ficam aí falando, explicando as coisas, e ele fica perguntando a mesma coisa que acabou de falar. Então, acho que ele não, na escolinha dele não tinha caminho suave, não. Nossa, aqui deitado. Nossa. Gratuito. Caminho suave, aí, velho. Aí eu vou ter que discordar do ouvinte, sinto muito. Você vai discordar? Claro. Primeiro, ninguém perguntou nada pra você. Segundo, é o ouvinte que tá falando comigo. O Mota não fez escola, ele fez Mobral, né? Então, ele já tem um pouco de dificuldade. Coitado do Motinha. É isso, que absurdo. Vamos lá, mais ouvintes aqui. Mais corneteiro, vamos corneteiro aqui, ó. Qual que é a maior vantagem do jogo de domingo, de quarta-feira do Corinthians e São Paulo? Né? É que o São Paulo nunca joga bem duas partidas, então, Corinthians na cabeça. Corinthians e Palmeiras na final. Vão chorar as rosas. Vai, paga pau. Vai. Vão chorar as rosas, ele mandou. Galinha, vai despenar. Ah, já aí, pensou, velho? O devedor de marmita contra o 100 Mundial, grande Nossa final. Nossa senhora. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, essa é a final que todos esperam. Ah, é o jogo mais... É o jogo, mano, é o jogo mais emocionante do mundo. Claro o clássico dos clássicos, hein, senhor? Não é nada perto disso aí, né não, Éder? Ô, Domênico, fala aí. E tem mais uma situação, eu esperei agora até 7h23 da noite pra poder falar, porque eu tava esperando, eu falei, bom, às vezes aí o programa tá corrido, às vezes o cara acabou esquecendo, foi um lapso, certo, e deixou passar batido, e etc certo, e tal. Certo. O cidadão aí que gosta de querer levantar coisas a respeito do Corinthians, que levantar fala, não, coisas. Eu busco de qualquer clube, ah, é porque quando acontece alguma coisa com o Corinthians, ele tá sempre aí com pedras na mão, esse cretino chamado meu irmão, o Marcão. Nossa, é família, mano. Ele se esquivou, por exemplo, ontem aconteceu aí no Santos uma reunião na qual não aprovaram as contas do clube e apresentaram um déficit de 50 milhões. Ih. Inclusive, na gestão do Modesto também, ele deixou de pagar 15 milhões no último ano. Aí que tá, o cidadão aí que gosta de querer falar de dívida de empresa mas de marmita, que era de 130 mil reais, ele só negou essa informação pra torcida do Santos. Eu esperei até as 7h24 agora da noite pra poder manifestar a respeito disso, porque eu esperava um pouco de integridade e bom caráter pra que ele pudesse levantar essa informação também. Poxa, eu acho que é muito mais relevante, Domênico Gato, o cara apresentar aí uma dívida de 50 milhões que o Santos tem pra pagar ontem, porque as contas não foram aprovadas. E o Santos, propriamente, que deixou de pagar esses 15 milhões aí na gestão do Modesto Roma. E o cidadão aí, quando é pra falar de Corinthians, ele faz aí todo aquele carnaval e fala um monte de bobagem por causa de 130 mil reais. Quando é uma informação relevante que precisa ser dita pro torcedor do Santos, o cidadão aí finge que não é com ele. Falam bobagem. Então, bobagem. Ó, o RG falou que você falou bobagem. Falou que você falou bobagem. Só fazer uma observação e defender o Marcão aqui. Boa, boa, RG, vai. Não vai ficar nessa, não. Boa. Pera aí. É verdade, é fato. Só que então esse... não é bobagem. Pera, calma. Só que isso. Ah, então não é bobagem. Ah, tá. Calma, mano. Calma, você tá nervoso? Quer não, que você falou que foi bobagem? Mas é bobagem. Tá falando bobagem. Porque o que o Marcão fala do Corinthians. É o que o Corinthians não divulga e a mídia divulga. A imprensa descobre e divulga. Isso que você está falando do Santos foi o próprio Santos que levantou e... está no nosso portal de transparência. E mostrou, está lá no portal, velho. Mas peraí, o RG. Peraí. O RG, eu acho que faltou agora, já que o ouvinte falou de interpretação, acho que faltou um pouco para você. Porque eu não estou atacando o Santos aqui, eu estou atacando o meu irmão. Eu não falei que o Santos... Eu não falei em momento algum, acho que você não deve ter interpretado direito a minha declaração. Em algum momento eu ataquei o Santos aqui. Em algum momento eu falei que o Santos sonegou a informação. Eu trouxe uma informação que eu entendo que é relevante, diferente daquela bobagem da marmita que ele tentou vasculhar. Você não entendeu. Você entendeu que o Marcão, quando ele fala do Corinthians, ele fala, mídia, né? Ele fala das dívidas que a imprensa divulga, que a imprensa fala, da mesma maneira como você não comenta. Você não comentou. Pelo contrário, então você, acho que não entendeu novamente, eu repito. A mídia, ela divulgou sim a informação de que o Santos ontem não aprovou as contas aí do clube. Sim, que inclusive, o Santos apresentou um déficit de 50 milhões. Mas e que, inclusive, o Santos deixou de pagar 15 milhões em impostos. Eu sei, mano. Nossa, mas quem forneceu essa informação foi o próprio Santos. RG, não tá em xeque aqui quem forneceu deixou de fornecer. Não. O que tá em xeque aqui, RG, é a informação que não foi dada. Já que ele levantou uma notícia idiota, que era referente à dívida. Mas é verdade. Nossa senhora, hein? A partir do Domênico Gato, te pergunto, o que é mais relevante? É uma informação aí que o Corinthians não pagou uma empresa de marmita na qual o valor era de 130 mil reais, que isso aí é troco de pinga para um clube de futebol, ou um clube que apresentou aí, dentro de uma reunião, um déficit de 50 milhões, não aprovou aí. Suas 50 contas milhões? E disse que o presidente anterior deixou de pagar 15 milhões em impostos. Não, mas peraí, mas essa dívida venda da marmita pode não ser nada pra você. Pro cara que tem. RG, você entendeu o que eu falei, RG. RG, eu esperava um pouco mais de você. Sabe o que eu falei? Não, você quer maquiar uma situação? Você quer. Peraí, eu quero maquiar? Essa escola. Mas a coisa mais estranha aqui é que nenhum dos dois cientistas falou disso no programa. Pois é, é essa porrada que eu queria dar no RG. Porque, RG, quem maquiou alguma coisa aqui foi o senhor. RG, não falou, não. Você tá equivocado, RG. Não seja mentiroso. Presta atenção no programa durante a semana que falou sim. Peraí, durante a semana, eu acho que você tá equivocado, RG, porque a reunião aconteceu ontem à noite e no programa de hoje não foi comentado nada. Você tá equivocado. Mano, pega. Você tá equivocado, eu esperava um pouco mais sinceridade de você agora, de dar um abraço a torcer e falar, desculpa a torcida do Santos, eu fui omisso. Agora eu vou ter que defender. Você parece que engoliu uma vitrola. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que defender o RG aqui, porque é o seguinte, você é o primeiro. Olha lá, outro incompetente aí também. Você é o primeiro que levanta aqui e fala assim: dívida não é crime. Incompetente. Dívida não é incompetente. Crime. Mas peraí. A questão não é ter dívida, ô Benedetti. Lógico dívida você é. Pode ter. Lógico mas a partir do momento que você apresenta um déficit, você sabe o que é déficit. Você é um cara que trabalha com empresa. Você sabe ensinar, o que é isso. O déficit é prejuízo. Oh, caraca, mano. Déficit tá demais, é prejuízo. Desliga essa vitrola. Sabe. Não. Vitrola, você tá louco. Não, tudo bem, RG. Se você que é santista é o principal interessado, não tá a fim de ouvir a verdade, tudo bem. Continua vivendo no País das Maravilhas. Desliga essa vitrola. Continua me vendo, a hora que pegar briga, juiz, briga, meu Deus. Ah, desliga. Briga. Calma, Mota. Desliga a vitrola e pra cuidar da dívida dos outros, vai sanar a sua primeira. Novamente, a RG mostra descontrole. Porque em nenhum momento aqui eu ataquei o Santos. Não. Em nenhum momento eu falei que o Santos ele só negou informações. O meu ataque foi destinado a esse mau caráter vagabundo do meu irmão. Ele não é mau caráter. Uma agressão gratuita, agora o senhor, que deveria ter dito isso na manchete do Santos também não disse. O senhor pode vestir essa carapuça como o senhor. Nossa, eu vou ficar do lado do mano. Marcão, pede desculpa pro mano. Você magoou ele, tá? Não esquece. Senhor, de marmita. Olha aqui, ó. Vamos falar agora do resort do estádio. Pelo amor de Deus. Melhor falar do resort, porque o papo já deu. Olha só. Neste ano, o resort 2018 tem novidades, hein? Dessa vez, o resort do estádio vai acontecer em um novo local, o Vale Suíço Resort, de 18 a 20 de maio. Você está acompanhando agora as imagens que estão aparecendo aqui nessa televisão aqui atrás de mim. O Sérgio vai colocar agora lá no site pro pessoal que tá assistindo a gente assistir as imagens do resort do Estádio 97. Vale Suíço, cara, é muito legal. Tem uma grande variedade de suítes, inclusive chalés com lareira, hein? Olha que legal. Além disso, o Vale Suíço tem 11 piscinas, sendo 3 climatizadas com um tobogã show de bola. Olha, você acha que parou por aí? Não para não, que nada, cara, tem um lago. Uma coisa sensacional, maravilhoso. Tá aparecendo agora o lago, olha o lago aí, ó. Nossa, olha que bonito esse lago. Olha lá o tobogã. Aí. Sensacional, cara. Esse lago é maravilhoso. Tem pedalinho, tem spa, tem salão de jogos, academia, tirolesa, quadra de tênis, tudo que você procura num grande resort. E agora vem o melhor. Quem for no resort do Estádio 97, terá gratuitamente, não paga nada, hein? Quem? Das 10 da manhã até as 11 da noite. 10 da manhã até 11 da noite. É a hora que eu vou estar acordado. Olha só, você não paga nada a mais para beber águas. Sucos, cervejas nacionais, caipirinhas, caipiroscas. Nossa. Não é animal, ô senhor Alê? Muito bom. É pra dar uma deitada, não é? Qual a diferença de caipirinha e caipirosca, né, mano? E tem mais, hein? Não acabou por aí, não. Das 11 da manhã até as 2 da tarde, serão servidos petiscos na piscina. Petiscos. É tudo incluso aí no seu pacote, viu? Resenha com petiscos. Certo? Assim como o café da manhã, chá da tarde, chá da noite. Brand. Olha só, resort do Estádio 97 veio pra arrebentar nesse ano de 2018, hein? E é o décimo, né, Bah? É o décimo edição. Então já vem lá na décima já pra quebrar tudo. E com as atrações que você já gosta, teremos lá o torneio de futebol de campo, os jogos de cassino da cassineira, o bingo do Estádio 97, o salão com estações de videogame para você jogar futebol, futebol de botão, torneio de beach vôlei para as meninas. Teremos lá também, RG, clínica de futebol com um professor da Replay Sports para homens e mulheres. Replay Sports, legal, né? Além disso, teremos um jogo exibição com este exímio jogador Ale Oliveira. Trazendo uma celebridade que eu não vou contar, eu não já sei, mas não posso. Show de bola. RG, olha, tudo isso me deu. Faça agora mesmo, então, sua reserva na Lotus Travel. O pessoal tá lá pra te atender nesse momento? Liga lá, ó. 2896-4665. 2896-4665. Você pode mandar também um WhatsApp lá pro pessoal da Lotus Travel. Anota aí o WhatsApp deles, ó. 9-6329-7659. Boa. Vou repetir o WhatsApp, hein? 9-6329-7659. Boa. E o melhor, viu, meus amigos? Pode parcelar em 6 vezes no cartão. Ou 6 vezes. Caraca. Aquela facilitada. Olha, né, dá, não tem jeito, né? E ó, o melhor, hein? Crianças até 12 anos num apartamento com dois adultos não pagam nada, hein? Nossa. Olha que legal, o resort do Estádio 97 2018. Apoio de Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time lá no futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol, hein? Boa. E, Estádio 97 na Índia. Ah, Dodô, nós vamos introduzir lá no resort o ressuscitado na resenha. Ah, na resenha? Vai ter a resenha, vai ser, né? A estreia do ressuscitado na resenha. A resenha vai ser muito legal. E tem uma atração também, Dodô. Que não, não peraí, era... uma atração? Não era pra vazar, mas... Sabe, não era pra vazar? Como assim? Não era pra divulgar, mas tem muita sempre gente já perguntando, cara, né? No Twitter. E no Twitter. Eu não sei quem que tá deixando essas informações. Não, mas o que que é? Não tô sabendo o que vai acontecer. Tem a tirolesa lá, não tem a tirolesa? Tem a tirolesa, vai ter tirolesa. Lá O Mota tá promovendo um desafio. O Mota? Muito bacana. Sim, muito bacana. Até, fica até uma dica pras crianças, né? Porque ele é muito educador. Ele quer descer com a tirolesa grudada nos mamilos. Não pode ser. Que isso? Nos mamilos? Não, você tá louco. Ele não vai pode. Com a tirolesa vai cortar tudo fora. Dói, pô. Mas não, pra aquele fazer... anzol. Aquele anzol que segura mesmo. É. Mas ele vai fazer isso. Tem uns caras que se penduram nisso, né? Não, em mim não vai doer nada. Mas é o que eu tô falando é o seguinte. Entendi. O Mota é corajoso, tá certo? Jesus, e ele vai se propor... E ele vai descer quantas mas vezes? Eu fico pensando, só 30 como vezes. É que você... Só 30 vezes, cara. Só. Você fica pensando nisso a noite inteira. Você pensa em mim, acorda. Sim. Impressionante, velho. O que você acha? Você tá lá no bem bom com a dona Encrenca, mas você pensa, o Mota... Ah lá, tirolesa, passou, né? Você viu? Então, o Mota vai descer com aquele grampinho. Não, pega... Grampinho! Essa parte pendurado aqui, na tetola. Ah, mas aí não pode pendurar. É grande. Não, não. Já cabe. É mesmo? Calma, Mota, calma. Prende, mas não tá usando mesmo, pode prender. É, não uso. Olha. Olha. O Ale conhece bem. Bom, gente, olha só. Esse é o Estádio 97 aqui pela Energia 97. Em nome também de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. E, mano, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô com uma fome desgramada agora, hein? Opa, Domenico Gato, então se liga só nessa dica, hein, cara. Tenho certeza que a sua fome irá pro saco. Eu tenho certeza absoluta que a sua fome não existirá mais. Ah, não tenho dúvida disso. Ó, tá a fim de arrasar com a sua fome, Domenico Gato? Tô. Então você vai pirar com as novidades do McDonald's. Aí sim. Chegou o novíssimo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e muito molho taste. É muito, muito, muito, muito giga, cara. Eu tenho certeza que você saindo da rádio, você vai parar nesse McDonald's que tem aí na Pamplona, cara. Você já vai comprar um desse aí e você não vai precisar jantar. Você já vai estar alimentado até amanhã cedo, Domenico Gato. Boa. É muito grande, cara. Vai matar a sua fome. E tem também o novíssimo Big Taste Chicken Bacon, que arrepia com filé de frango crisp crocante e três fatias de bacon. É aquele sanduíche que você vai morder e vai fazer croc, croc. Croc! Vai tá parecendo que você tá mordendo assim, ó, o negócio mais crocante da sua vida. Parece um salgadinho, aquele barulho de salgadinho. Sabe quando você morde salgadinho? Sei. Pois é, um torresmo. É idêntico o barulho, cara. Torresmo, esse novo Big Taste Chicken Bacon tá demais. Esse chicken frango bacon crisp crocante é muito, muito, muito bom. Novo duplo Big Taste e novo duplo. Ah, o Domenico Gato, qual que você prefere? Ô, rapaz, eu vou dizer, qualquer um tá ótimo. Eu vi a cara do Domênico, você tá com uma cara de assustado, Domênico. Do mas, ó, RG, então olha, me diga você, ó. Novo duplo Big Taste e o novo Big Taste Chicken Bacon. Qual que você prefere? Ah, qualquer um dos dois. Olha, mas aí... fome que eu tô, velho. Aí você sabe o significado da palavra qualquer um? É por aí. Varia, come um dia cada um. É verdade, é verdade. Boa, então boa, é isso aí, galera. Ó, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Pra arrasar a sua fome, Domênico! Bom, é bom. Estádio 97 pela Energia 97, partindo para mais ouvintes aqui no 3. É bacana 8, 4, ver vocês 7, pela 7, câmera 7. Aqui, ó. Eu consigo, na hora que eu consigo tô ver, falando, mano? Eu consigo ver todos vocês, ó. Nice. O Ale olhando para mim com esse fone azul, o Domênico mandando um joinha. Nice. O Motinha dando tchau, Motinha não, o Benedetti. Nossa, você sabe que nós estamos com saudade de você, fazendo um V de vitória. A recíproca é verdadeira. Nós temos saudades de você, mano. É, também tenho saudade de estar gente boa demais. Você não coloca o fone nos dois ouvidos. Hã? Não é, cara, eu não gosto de ouvir. É que o mano gosta de ouvir um. É meio DJ. É, Meio DJ, eu uso só a orelha fora. Né, Marcão? Igual você. Ah, eu também não consigo usar os dois. Não consegue usar os dois? Pra mim ficar ruim. É de família, meu. Tem jeito, tem os gêmeos aí, ó. É verdade. Eu uso uma orelha só. Vamos lá, boa. Então, 3284-7097. Mano, precisa escutar os tiros, né? Quando dá tiro. E aí, mano? Vamos lá. Por enquanto tá longe ainda, VRG, mas que tiro foi esse? Coisa anda aqui, mano. É, tá feio, mano. É, não tô tocando mais essa música, não. Vai tá uso. 3284-7097, vai, Amanco! Amanco, Amanco! Alô? Alô? Quem fala? Renan. Renan? Renan do quê, Renan? É Renan Bispo Oliveira dos Santos. Renan Bispo de Oliveira dos Santos. E quantos anos? 27. RG 2.7. Hoje. Só toma cuidado pra não encontrar o cavalo pela frente, né, velho? Ah, o Alê. Nunca jogou xadrez, Alê. Não sabe nem o que você tá falando. Nem imagina. Nem não, imagina. Eu já joguei sim, mas a minha característica principal era comer a rainha. Ai, né? Ai, e você ia pra cima da rainha vestido do quê? De torre. Torre? Tem torre no xadrez. Tem torre, tem bispo. É verdade. Oh, nunca Renan, joguei essa casa. É muito bom. Muito bom. Domênico é bom no xadrez, hein? Tá pra nascer nego pra ganhar de mim nesse troço. O Mano ganhava de você quando eu tava raras jogando. Raras, né, Marcão? Raras. Freguês. Foram raras. Raras, mas o Mano começou a jogar. Joga bem. O Mano ele era ruim no xadrez, ele cresceu muito no xadrez, viu? É. Cresceu, foi o jogo, começou a jogar bem. Aprendi a jogar. Não, mas ele cresceu bastante no xadrez quando ele foi pra FEBEM, quando ele era criança. Ai! É. Cresceu falou bastante. Kasparov. Né? Tá certo. Ô, Renan, e o time, hein? Tricolor, Dodô. Boa, Renan! Isso aí, ô Domênico Gatão, é um sinal do que vai acontecer amanhã. Quinta. Quero é verdade, Domênico Gato. Mas liga, viu, mano? A torcida tá confiante, a torcida tá extremamente lógico. Confiante, Domênico Gato. Certo, até começar tudo, o jogo. A sorte, velho. Eu queria dar uma boa noite ao Carilho aí, senão ele fica magoado. Amanhã é capaz de atrasar um pouquinho, viu, Renan? É. O começo do jogo por causa disso. Mas tem aquela fila, né, Marcos? Mas eu queria ver se os jogadores do São Paulo têm personalidade mesmo. Eles deveriam montar legal, uma fila depois do Hino Nacional, todos irem pra frente do banco do Corinthians ali e cumprimentarem o Carilho. Você quer que dá briga logo no começo, mas tinha que ter isso, Motinha. Hoje em dia falta personalidade pros jogadores. Não, mas eu acho que a torcida vai comemorar na hora que o Aguirre for cumprimentar. É, não é todo mundo assim. Não, mas seria mais legal. É como se fosse um gol, né? O cara vai, faz um gol, vai lá pro banco do Corinthians e cumprimenta o Carilho. Não, mas ô Mota, o Carilho, eu acho que ele sabe que ele fez besteira. Lógico hoje, talvez aí, vendo a repercussão negativa, inclusive virando meme, ele sabe? Ele sentiu, acho que ele hoje, não tinha Carilho, noção ele que virou a maior isso. Piada da internet. Cara. Caiu, hoje ele conseguiu virar a maior piada da internet. É que muita gente interpretou como que ele tivesse uma mala, né? Virou mala porque falou assim, porque eu tenho 100 jogos, o cara não me conhece. A verdade é a seguinte, é que o Carilho, até esse episódio, o Carilho só recebeu elogios, velho. Só elogios. Primeira pedrada foi essa. E com razão, né? E nunca tinha perdido um clássico, com né? Com propriedade. De repente, o cara acorda de um dia pro outro com esse monte de porrada. O cara sente, ele não esperava isso. Ô, Renan. Oi, oi. Com relação ao time que vai enfrentar o Corinthians amanhã, você manteria o time que jogou no domingo ou você entraria com uma escalação diferente, cara? Ô, Marcão, eu acho que eu manteria o time, cara. Talvez aí o Lucas Fernandes. Mas eu acho que o Lisiero vem fazendo um bom papel ali na função que ele tá fazendo. Porque é assim, cara. Eu acho que o São Paulo amanhã se jogar com três volantes, cara, vai ter... Porque assim, ó, o Marcos Guilherme é certeza que joga, né? Pelo menos eu acho. Sempre começa jogando, né? Hã? Sempre começa. Então, mas aí é que tá o Motinha. Eu acho, cara, que de repente, se você colocar só o Marcos Guilherme pra de repente puxar contra-ataque, o São Paulo vai ficar um time um tanto quanto previsível, cara. Eu acho que o São Paulo tem que ter pelo menos duas opções ali pra poder desafogar o jogo quando tiver com a posse de bola, cara. Sim. Acho que o Lisiero não consegue fazer a ponta ali do outro lado? Ah, eu acho ele mais limitado com relação à criação do que, por exemplo, o Lucas Fernandes ou o Marcos Guilherme. Se fizer a ponta, vai preso, hein, velho? Não vai, não. É que eu acho eu acho aí que o Lisiero, com relação ao Lucas Fernandes, ele sente menos o peso da camisa, vamos dizer assim, num jogo. Eu acho também. Mas será, acho que ele não tem tanta resistência, viu, Marcão? Ele não tá aguentando tantos jogos assim. Inclusive, ele já saiu no último jogo, né? Ele sentiu uma fisgadinha ali, né? Depois viram que não é nada e tal. Mas eu acho que ele tá muito fraquinho ainda, né? Porque minha primeira opção, cara, falando de jogadores ali pra jogar pela beirada ali, mano, seria o Morato, cara. mas eu não sei qual a condição física do Morato, porque ele voltou de uma lesão. Então, né? Sem ritmo de jogo, então, né? Então, é que tá, né, Ale? Isso que complica também, né, cara? Quer dizer, a primeira opção seria o Valdívia, né, mano? Se tivesse em condições de jogo, mas também vai ficar fora, cara. Então vai dar uma complicada. Será que ele pode pôr um boia também? Então, o próprio Toró também, de repente. Mas, mano, você colocar moleque numa fogueira dessa, segundo jogo decisivo... Esse Toró ainda... Mas tem que ir pra cima, Marcão. Esse Toró já estreou no São Paulo? No profissional? É. Não, no profissional acho que ainda não. Ele tá treinando ali com o elenco ali, mas... Ô, acho Dodô, que não... Pois não. O Palmeiras foi confirmado pro jogo contra o Santos, né? O time titular. Não, manda o Verdão, vai. Jailson, Tietê, Antônio Carlos, Thiago Martins e Vitor Luiz. Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, William, Dudu e Keno. Então o Tietê tá na lateral direita. Marcos Rocha não joga, hein? Sentiu? Machucou? Ele já não... No... Marcos Rocha já não tava jogando, né? No outro jogo ele saiu, né? Ele saiu machucado. Já saiu um pouco. Ele não treinou essa semana, o Tietê tinha treinado. Mas bora lá, Renan. Ale, vocês estavam falando a respeito do Tietê. O Tietê, naquela época do Audax, apesar de ter jogado bastante no meio campo junto com o Camacho, ele também jogou lateral, não jogou, Ale? Jogou. É que ali no time do Fernando Diniz, né, era o Kama Sutra, né? É. Todo mundo atuava em várias posições, então... Mas aí ele jogou na lateral, sim. Né? Parece que ele começou nessa posição, depois que ele migrou lá pra volância, né? O Tricolor. Renan. O que você tá achando do Aguirre até agora? Ô Mota, eu achava que no começo aí ele não ia fazer um bom papel, não. Ele não era a opção que eu queria aí que fosse de treinador de São Paulo. Mas ele tá demonstrando aí um bom papel. Não sei também se é por ser técnico novo, os jogadores ficam mais motivados, mas ficam... Posso fazer um questionamento? Pode sim. Não sei, cara, porque o cara acabou de chegar. Também acho. Geralmente a gente fala assim, pô... Não dá pra gente computar, quando o cara vem e perde, não, fala assim, não dá pra computar ainda porque ele tá aí há 4, 5 jogos, não dá. O cara chegou agora, dá pra computar alguma coisa, algum trabalho dele? Não. Então, ele chegou na fogueira, né? Não é porque também começou a revirar a volta do São Paulo, também pode falar que o cara tá fazendo um bom trabalho. Mas ele chegou na fogueira, né? Mas cobrar resultado... Tudo bem, mas eu acho que é muito cedo pra falar o trabalho dele, não é? Não, ainda, com relação ao trabalho ainda é muito cedo, mas o que eu cobro do Carille, por exemplo, são atitudes. Esse jogo que o São Paulo fez no domingo aí no Carille, não, do Aguirre. São atitudes, ô Domênico. Porque assim, cara, o São Paulo jogando em casa contra um Corinthians que teoricamente estaria mais cansado por ter jogado na quinta e o São Paulo na terça. Entendi. No segundo tempo, mano, o São Paulo manteve os três volantes em campo ali e as substituições que ele fez não foram pra ir pra cima do Corinthians. Você acha que ele foi medroso, Marcão? Não. Ele quis medroso. Ou ele falou, medroso. Deixa eu garantir 1-0. Medroso não é a palavra, mas eu acho que faltou um pouco mais de audácia, cara, pra tentar meter um 2-0 ali, de repente levar pra uma vantagem maior até o jogo, segundo jogo. Com certeza, porque assim, cara, as substituições que ele fez foi trocar volante por volante e quando ele, por exemplo, trocou lá o Marcos Guilherme e colocou o Lucas Fernandes, então você troca 6 por meia dúzia. Entendi. Eu teria ido pra cima pra pelo menos forçar informação. Tem informação? Informação. O Santos tá escalado. Saiu a escalação... Ousada, hein? É mesmo? Ousada, RG. Precisa reverter aí, né, Chão? Manda. Escalação do Santos pra hoje. Vanderlei, sim. Daniel Guedes, David Braz, Lucas Veríssimo e Dodô. Aí, dois volantes, Alisson e Renato. Sim, Renato. E aí é Gabriel na frente, Eduardo Sacha, Rodrigo e Arthur Gomes, cara. Ó. Oh. Não colocou o Vitor Bueno, não colocou o meia. Colocou dois moleques rápidos, Rodrigo e vocês acharam o quê? Bom isso? Ah, eu achei que... Mas quem que vai fazer a meiuca ali é o Rodrigo? Eu acho que vai ser o Arthur Gomes. Arthur Gomes? Arthur, viu, acho que o Arthur que vai fazer o meio. Ele deixa o Arthur ali e o Renato, ele vai naquela pegada do cara que é pra acalmar mais, pra manter a molecada. Mas o RG, eu até acho, eu concordo com o técnico do Santos, né? Por mais que o Renato não tenha feito uma boa partida no primeiro jogo, mas é um cara que nesse tipo de jogo ele tem que estar em campo, velho. Ele tá... Experiência, tem, né? Ele tá tentando, tem experiência. Ele tá tentando botar um equilíbrio ali pra molecada. Mas, né? o Renato tá jogando pela... contusando o Léo Cittadini. Senão não jogaria, sim, né? Sim. E eu acho que é que tinha a opção de colocar o Vecchio ali também, né? Mas aí é Renato, mas, né? Mano, sinceramente, com tudo que dizem que o Renato acabou, tá velho, o Banguelo, porra, Vecchio e... Experiência, né, cara? E Renato, deixa o Renato, velho. Ô, Renan. Também acho. Oi. Placar do jogo de amanhã, cara. Amanhã é 2-1 Tricolor, Arbolenda de cabeça. Arbolenda? Ah, não, é possível. E aí, Lionel Trellis pra finalizar. Ah, não, mas aí, não, boa. Momento! Que é isso? Ouvinte, Respeita aí, Domênico. Como assim, respeita? O cara mandou o Lionel, você tá de brincadeira, porra. Na Lionel Trellis ou Trellis Lewandowski? Aí não dá, hein? Aí não dá, o Lionel Trellis combina mais com o estilo de futebol dele. Você tá de brincadeira, velho. Você tomou, que troço você tomou aí pra... Pô, você tá de brincadeira. Boa, Renan. Falou, Renan, abraço pra você. Eu quero participar da Copa 97, o ano que quase foi Copa. Não é assim não, filho. Fala com Copa 97,7, o ano em que quase foi Copa. Agora foi. Manda um e-mail pro bar, @97fm.com.br, com seus dados lá direitinho, tá bom? Fechou, Dodô. Valeu, fechado. Hein? Valeu, Renan. Obrigado, Renan. Abraço. Tchau. Desculpa, mano, ele mandou aqui. Bom, vamos falar aqui, olha, gente, é o seguinte. Hoje é o dia do Mirassol. Mirassol Day também. Faz 5 anos do 6x2 no Porto. Assim. Ai. Mirassol Day. 6x1. Mirassol Day. Eu juro que por Deus, eu não sei o que vocês estão falando. Vocês estão combinando umas coisas que é brincadeira. Tá difícil, meu amigo, comprar os materiais pra obra? Tá. Cansou de pagar caro? Ah, entrega atrasou de novo, né? Você precisa conhecer a Obra Max. O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia, isso mesmo. A Obra Max é para você, profissional da construção, instaladores em geral, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Na Obra Max você encontra a maior variedade de duchas, chuveiros e aquecedores à pronta entrega do mercado. Seja para sua casa, atender o seu cliente ou ainda, de repente, para você revender em sua loja ou depósito, conte com a Obra Max. Olha que oferta bacana, RG número 2. Você que tá precisando de ducha eletrônica? Você quer ducha, eletrônica? Ducha eletrônica Elegance. 6.800 watts. Ô, louco. Fame, só apenas R$ 89,00. Aí sim. Você gostou dessa? Ducha eletrônica Elegance, 6.800 watts, Fame. Só R$ 89,00. Tá muito barato. Agora corre pra Obra Max. Boa. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos. Em grandes volumes, todos à pronta entrega, viu? Na Obra Max, você economiza tempo e economiza dinheiro. Boa. A Obra Max fica lá na Avenida do Estado, 6.313, na Mooca. Mooca do nosso vídeo. Compre também pelo nosso site, obramax.com.br, ou então pelo Televendas lá, viu? Televendas é 11-3003. Sim. 3400. Boa. Vou repetir, 11-3003-3400. Obra Max, senhores. Boa. Estádio 97 na Energia 97 também vem em nome de Bateria Zero Quilômetro, a rede de lojas, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. E também Macro. No Macro, todo mundo pode comprar, sim, Macro, pelo melhor parceiro. Boa. Vamos ver aqui mais mensagem, os corneteiros que chegaram aqui, tem mais corneteiros aqui. Vamos ouvir? Bora. Bora pros corneteiros, vamos lá. Aí, ô Nenê, fazendo gol no meu time, hein? Então toma um cartão amarelo pra você, viu? Grande abraço, amigos. Danilo da Vila Medeiros. É o Klaus, porque o Nenê fez o gol no Corinthians, é o time do Klaus lá e foi lá e deu um amarelo no Nenê, entendeu? Entendi. Rafael Klaus. Não, o prego foi na frente do banco do Corinthians, aí mereceu a advertência. Não pode passar em frente ao banco agora. É verdade. Mais uma, vamos lá. Cadê o cumprimento? Cadê o cumprimento? Eu tô magoado. Cadê o cumprimento? Cadê o cumprimento? Eu tô chateado. Curica, arrumando desculpa do Romero. Curica, chamou o beijador de cozinheiro. Curica, o São Paulo vai deitar o cabelo. Curica, vamos passar o trator no galinheiro. Chupa, mano! Paulo, passar o trator na quarta-feira! Derek, seu Bernardo no campo! Ô, Domenico, sabe o que é o pior? É que essa louca aí deve ouvir essa música mesmo, aí deve ficar cantando, limpando a casa. Pô, vai, quem levanta inferno. O mano aí, que ele caiu da cadeira lá agora. Que vai, ô louca. Puta música porcaria. A música e a paródia que ele fez. Boa, sensacional. Boa. Mais uma. Vamos lá. Boa tarde, amigões. Ô, mano, avisa esse Zé Ruela aí do seu irmão, o Marcão, e o Zé à esquerda do Mota, que é óbvio que o Corinthians não reverte no mata-mata em cima de São Paulo. Afinal, todos os tabus que vocês estão puxando aí, o Corinthians ganha os dois jogos, o empata o primeiro, ganha o segundo. Os caras são freguesão tanto lá quanto acolá. Um abraço, Ricardo, que jeito Osasco. Ele tem razão. Caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga, caga Firmino tem razão. Na linha. Eu não, juro por Deus, espera só um minuto. Eu não entendi. Qual o nome dele? Não entendi. Deixa eu te ouvir de novo, espera só um pouquinho, peraí. Boa tarde, amigões. Ô, mano, avisa esse Zé Ruela aí do seu irmão, o Marcão, e o Zé à esquerda do Mota, que é óbvio que o Corinthians converte no mata-mata em cima de São Paulo. Afinal, todos os tabus que vocês estão puxando aí, o Corinthians ganha os dois jogos, empata o primeiro, ganha o segundo. Os caras são freguesão, tanto lá quanto um abraço, Ricardo, que jeito Osasco. Ricardo. Como é que fala galinha? Ouvinte, fala assim, chefe, de galinha, como ele fala. Respeito ao ouvinte. Gaguinha. É gaguinha? Gaguinha. Mais um, vamos mais um. Manda. E aí, galera do estádio, quem tá falando é o Fabio Neres do Tucuruvi. Olha, olhando esse jogo aí da Alemanha, é melhor avisar pra eles aí que se eles quiserem ganhar o Mundial, é melhor não usar verde não, hein, mano. Ai, é verdade. Que deitada. Parece o uniforme do porco mesmo. Que isso, mano. Não entendi, Domênico. Foi extremamente infeliz. Totalmente. Extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Extremamente bobinho, né? É. Bobalhão. Trouxa. Um bobalhão. Não, extremamente não. Total bobo, total, né? Total trouxa, né? Vamos lá mais um. Respeito ouvinte. Respeito o Cátio. Eu tô aqui, eu não respeito porra nenhuma. Vamos lá mais um. Nossa. Copa 99, onde Palmeiras quase foi campeão mundial. Chupa, Dodô. Nossa, ah, merece o prêmio, vai. Tem que dar um prêmio, né? Que deitado, hein? É só isso, só um minuto. E não adianta vocês gritarem que não tá saindo. Não tá saindo. E eu vou dar recado agora importante. Porra nenhuma. Vocês vão dar prêmio pra um trouxa desse aí? Olha só. Ah, vou falar de Panini, meus amigos. É verdade. A notícia mais esperada do ano chegou. Novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Uma verdadeira mania que se espalhou por toda a parte. Ó, o pessoal do estádio 97 tá tudo aqui com as figurinhas. Estamos colando aqui. Ah, o que, que é isso aí? Esse aí quem é? É o Coates, aquele zagueirão que o São Paulo adorava. Ah, rapaz. E aí, o Marcão, já tá colecionando também? Opa, sempre, todo mundo coleciona. Agora você já pode colecionar, inclusive, os seus jogadores preferidos e torcer pelo Brasil em busca do Hexa, hein? São 32 seleções, todos os estádios das cidades sedes e 50 figurinhas especiais que vão fazer aí a sua festa e também da torcida inteira. Não vai ficar de fora dessa, não, né? Vai até uma banca mais próxima e peça já o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA, meu amigo. Ou acesse também lojapanini.com.br e adquira já o seu. E aí, tá esperando o quê pra começar a colecionar, hein? Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018, já nas bancas e na lojapanini.com.br. RG. É isso aí, senhores. É, deixa eu ver aqui as mensagens também que chegaram. Tem mais aqui? Não, aqui não tem mais, mas tem mensagem aqui, ó. Aonde? Que chegou aqui, LG. Shootbox. Shootbox. Legal esse nome, Shootbox. Shootbox. Deixa eu ver aqui as mensagens. Aqui. Shootbox. Igor Barcelos. Dodô RG tá tentando discutir com o Mano e fazer ele interpretar um texto. O cara é corintiano, não deve nem ter o Mobral completo. Hashtag chupa Mano. Não, olha, eu fui alfabetizado pela sua progenitora. Ah, juiz, não. Se você não souber o significado da palavra, vai lá no dicionário e tenta decifrar. Não, mamãe não pode. Segue o jogo, sem falatório. É que o juiz é um trouxa, um bananão. Nossa, não acho que eu xingo, você tem amarelo. É um juiz de verdade esse mesmo. Esse juiz é um trouxa mesmo. Trouxa. Trouxão. Você é o chefinho que tá aqui, Andrew, ó. Andrews Lino Riba. Andrews. Olha, ele falou aqui, o RG tá caduco já. Vai andar no parque em vez de ficar defendendo o Santos. Chupa, RG. Ah, que maldade. Aí isso, é verdade. Hein? Isso. Que é isso? Achei pesado, hein? Mas não mentiroso, não, né? Não vou nem perder meu tempo. Triste isso. Ô, Domênico, na hora que puder mandar abraço aí, meu amigo aqui, ele tem uma listinha pequena. Você pode aguardar uns 15 minutinhos. O cabeção aí, tem. Né? Nossa, engoliu uma guila. É. Rodrigo dos Santos Araújo. Boa noite, Dodô. Como é que tá o caso do Scarpa? Olha, o Scarpa, eu acho que vai demorar esse negócio, né, Ale? Ele não Scarpa, viu, velho? Ah, mas aí é sensacional! Trocadilho, nota 10! Não sei o que é pior, viu? O Scarpa, ele tem um problema lá de ação na justiça contra o Fluminense. Qual que é a sua, mano? Uma ação de 10 milhões, né? 10 milhões. Né? Enquanto não se resolver essa situação, Ele não pode voltar pro Palmeiras, não é isso? Sim, mas é mais, hein? Não é isso, mano? Não é 10 milhões só, não. Não é 10 milhões de reais? Só o Scarpa ele recebeu na mão do Palmeiras em torno, acho que de 16 milhões para que ele pudesse assinar o contrato. Não, não, mas o Fluminense não deve para ele 10 milhões, não é isso? Então, o Fluminense alega que pagou lá um valor já referente ao que ele estava alegando um pouco depois que ele entrou com o processo. E a justiça acabou dando esse ganho pro Fluminense. Mas tá na cara do Domênico Gatto que se não houver um acordo entre os clubes, o Scarpa vai ficar parado o mesmo tempo que o Zeca ficou parado, cara. O Zeca tá parado até hoje, ninguém contrata o Zeca quanto por causa tempo, desse mano? Problema. E vai longe, o Zeca já tá mais de 6 meses. Aí você não dá. Isso é ruim pra esses caras, né? Ah, não aparece, né? É. Não, mas ainda mais o Zeca do Domênico. Né? O Zeca, ele tinha feito aí... Ele jogou a Olimpíada, foi campeão olímpico, tava fazendo boas partidas com a camisa do Santos. O cara quebrou a cara. Deixa eu perguntar o Zeca poderia, numa dessa, se ele tivesse jogando em alto nível, como ele sabe jogar, ele poderia estar recebendo chance na seleção, como o Alexandre recebeu, como o Felipe Luiz estava recebendo. Ô, mano, no colo dele, essa não sei convocação. Se você sabe, ou alguém aqui da mesa, eles não estão jogando. Não. Não. Eles recebem salário de alguém? Não, quando acontece esse tipo de situação, é igual o Guerreiro. O contrato é paralisado. E aí, né? Velho? O Scarpa não recebia nem quando tava jogando no Fluminense, vai receber agora. É, mas no Palmeiras tava recebendo. Do Guerreiro, mas no Palmeiras tava recebendo, como não? Então, outra, no Palmeiras, enquanto sim, ele tava com o contrato ativo com o Palmeiras, ele recebeu. Agora não tem o contrato ativo. Situação, né? Será que é uma boba pra esses caras, hein, Alê? Não, estranho, hein? Péssimo. Não, o cara quer jogar, né? Mas como é que faz essas coisas? Vai rolar quando isso aí? Eu acho que aí o mais fácil é o Palmeiras entrar num acordo com o Fluminense. Exatamente. Embora não fosse o ideal pro clube, mas aí pelo menos ele resolve essa situação. E é que pro Palmeiras emprestar jogadores pro Fluminense tem um porém. O jogador vinculado ao Palmeiras só aceita ir pro Rio de Janeiro pra... Se continuar recebendo pelo Palmeiras. Se o Fluminense não paga, aí complica. Isso aí. Senão, então... o que o cara vai fazer lá? Ah, complica. Mas o Domênico, fala ali, termina aí. Não é que essa negociação do Palmeiras emprestar jogadores para alguns times do Rio de Janeiro, ela já teve ali no começo do ano um ensaio, um esboço, mas não se concretizou porque o jogador não aceita, porque ele não tem muitas garantias. Entendi. Mas você pega ali o Domenico, tá errado, ó, por exemplo, o Palmeiras ele tinha no elenco aí, vai, o Rafael Veiga. O Rafael Veiga ele foi emprestado pro Paraná, não foi? No futebol paranaense? Atlético Paranaense? Eu acho que não lembro, não lembro, juro. Pra onde foi o Rafael Veiga? Ele era do Curitiba, né? Veio pro Palmeiras e foi emprestado. Ele foi emprestado agora recentemente. Atlético. Eu acho que é Atlético. Mas você tem aí outros jogadores aí. O Fluminense ele tinha interesse no Johan. O Fluminense ele tinha interesse em outros jogadores do Palmeiras que não estavam atuando também. Mas o Palmeiras ofereceu o Johan, não foi oferecido? Então, não. A princípio, não. O Palmeiras, naquela época, contratou o Scarpa lá, não tinha oferecido, não. O Palmeiras, ó, por exemplo, o Juninho é um jogador que a torcida não pode ver pintado de ouro. Podia ir, né? A torcida não confia no cara. O Palmeiras podia montar um pacotão ali, ó. Coloca Juninho, coloca Johan, coloca mais algum jogador do Palmeiras aí no dá o Michel utilizado. Bastos, né? Manda. Pro Fluminense ter utilidade, cara. Monta um pacotão aí com os quatro caras ali, pagando salário, já que o Palmeiras vai ter que pagar de qualquer jeito. Pelo menos você põe o cara numa vitrine e você deixa os caras pra jogar produto, aqui, né, mano? Mais útil pro Palmeiras do que o Johan, do que o Juninho, do que Michel Bastos, enfim. Mas os caras têm. O que tá acontecendo com o Santos e Flamengo? Mas os caras têm que topar, né, mano? É, mas o problema é. Esse que é o problema, os caras têm que topar aí, né? Não adianta o Palmeiras fazer o pacotão, aí chegar o cara e falar, eu não vou. Às vezes o cara prefere jogar no Palmeiras. Jogar não, não jogar no Palmeiras, fica tranquilão no banco recebendo o mesmo salário. E aliás, a confusão toda porque já aconteceu isso e eles não quiseram, né? Aí você chama o empresário do cara e pega e fala: eu me comprometo a pagar o salário. Fala, você prefere continuar aqui sem ter a chance de jogar? Olá, ou você prefere ir pra lá e brigar pela titularidade e possivelmente jogar? Porque, por exemplo, o Johan, no meio-campo do Fluminense, ele joga fácil. Ele, o Somoza, enfim, poderia jogar. Joga. O Juninho, com aquela zaga sambada que o Fluminense tem, poderia também brigar pela titularidade. Então, cara, não sei até que ponto que não é vantagem. O principal receio, Domênico, é o cara não receber salários. Se o Palmeiras se compromete a pagar, já que o cara já tá lá encostado e tá recebendo, vale mais a pena o Palmeiras colocar o cara numa outra vitrine, valorizar seu produto e numa dessa pinta algum interessado querendo comprar o cara depois do Campeonato Brasileiro, do que deixar o cara lá encostado, insatisfeito, muitas vezes fazendo até panela. Senhores, chegamos ao final do Estádio 97. O Éder, que é o estranho noninho, então, ele quer mandar abraços, foi o estranho noninho de hoje. Fala aí, Éder. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E eu Tem uma listinha aqui, rapidinho. Manda lá. Tá? Vai lá. Pessoal, um porque eu tenho outra aqui, né? Maior. Vamos ainda. Lá. Felipe, Flávio, o Rick, o Rafão, o Guerreiro, o Almeida, o Jânio, o Bumbum de Ouro. Ah, esse o é Molecote, famoso. O Bumbum Vitão, o Zé, o Maurício, o Lucas, a Mauri, Emerson e o André. Aí do time do Rio Branco, o Ale que gosta de... Adora. Opa! De Várzea. Só de três. A gente joga o time de Pirituba vestiário. Lá, Rio Branco de Manja. Pirituba. Claro. Nós encomendamos umas camisas pra vocês, mas infelizmente não chegou, mas eu posso fazer. Manda aí pra nós. É, manda embora o cara, hein? O pessoal lá do Rio Branco lá. GG pra mim? É, GG. Eu encomendamos. Né? Extra. Pessoal lá do Andercinho, o Bafo, o Ricardo, o Dodô, Maurício, o Carrara, Vitão, o Leandro, o Lucas, o Pato, o Buiu. E da minha família, né? Claro. Minha filha Bianca. Qual das duas? Não, a principal. Ah, tá. Minha filha Bianca, que adora vocês também, 15 anos, escuta direto. Legal. Beijo, Bianca. Eduardo, minha mãe, meu irmão, minha mulher, minha esposa. Porra, a família é maior que todas as listas, né? Minha irmã e, minha, e meu cunhado. Boa, Éder. Cunhado, boa, né? Obrigado aí pela sua participação. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma família lá em São Caetano do Sul, que é ouvinte do Estádio 97. A Andréia, que é a mãe da Biazinha, que é mulher do Tico. Todos ouvem o Estádio 97. Muito boa, bem, muito RG. Obrigado pela audiência. Me pergunte, quem Domênico... ganhou o boné Vista Aérea, ligue 30312888 ou 30317288. Você me perguntou pra mim, eu vou responder pra você. Me perguntou pra mim. Lucas Diamante. Isso. Quem ganhou o RG número 2, a camiseta? Presente de tentebit.com.br. E você me perguntou pra mim, eu vou responder pra você. Gabriel Coelho. Boa! 3 dias úteis pra passar, hein? 5, né? 5 dias, né? 5 dias. 5 dias. Paulista 1439, não dá. Tem mais? Tem mais. Ah. E aí você me pergunta pra mim, quem ganhou o par de ingressos Festa Balada Boa? Quem ganhou o ingresso Festa Balada Boa, RG número 2? O Renan Bispo. Renan Bispo também passa aqui nos 5 dias. Paulista 1439, não dá. Traz documento pra retirar o presente. Obrigado a todo mundo pela audiência. Valeu. Amanhã tem mais aqui no Estádio 97. Amanhã tem pra cá, hein? Tem mesmo. Tem mesmo. Eliminação. Diz no regulamento que eliminação tem que ter placar. Seu Bento vai trabalhar amanhã. Vai ficar com peso na consciência, mas vai fazer. Trabalhar. Não vai. Vai sim. Domingo já tá de fralda. Estádio 97 amanhã de volta, senhoras e senhores. Amanhã tem placar do Santos aqui, acho. É em nome de McDonald's. Novo duplo Big... O que foi? Peraí, cadê? Cadê o quê? Fala. Ora, mas cadê o microfone? Onde que tá o Sombra, o Domênico? Hoje não venho? Eu tô sentado na porra da madeira. Agora sim, ele está lá, deixa ele lá. Bom, em nome de McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's pra arrasar a sua fome. Estádio 97 também veio em nome de Amanco. Com Amanco, a obra não tem prorrogação. Usou Amanco, tá fácil. Amanco. Amanhã tem mais. Estádio 97, 5:30 PM. Na sequência, o Night Sessions vem aí. A Ju tá chegando e vai ser muito legal. Tchau, mano. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Bom jogo pra vocês aí. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau. Lunch Break. Mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Amanco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando, olha o meu kimono. Não, não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Amanco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. Amanco! Amanco! Come on, kids! Aqui é o Supla! E eu tenho um comunicado pra vocês. O negócio é o seguinte. Dia 6 de abril, sexta-feira, às 21 horas, eu vou estar lançando o meu novo álbum, que se chama Ilegal. Ilegal. É isso aí. 6 de abril, no Auditório Ibirapuera. Ok? Come on, kids! O povo não é... Já curtiu hoje? Hoje. facebook.com/energia97fm. Tá difícil comprar os materiais pra obra? A entrega atrasou de novo. Chegou Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes à pronta entrega. Argamassa piso sobre piso, cinza 20 quilos, 15,90. Folha de porta lisa para pintura a partir de R$ 59. Ducha eletrônica Elegância, 6.800 watts, FAME, só R$ 89.